E aí, galera, aqui é o Febrini. Antes de começar esse programa, eu queria fazer um agradecimento especial aqui para todos os patrões do Alguma Coisa Cast, cara. Muito obrigado mesmo por toda a ajuda que vocês têm dado. É foda, tô ligado. Às vezes tem que ter a correria do dia a dia e tem que colocar mais uma coisa ainda, que é depositar a grana e etc. Obrigado demais. Nós estamos comprados aí praticamente todos os fones. A gente tem mais acho que um aí ou dois no máximo para comprar, e acho que mês que vem a gente já consegue zerar isso tudo. Já compramos as camisetas de vocês, estamos só esperando o próximo Patreon para poder começar a mandar pelo correio e tal. Até porque vai dar de 10 a R$ 20 cada envio, né? Então, cara, obrigado demais. Vocês ajudam de uma maneira foda, cara, sem palavras para agradecer. E que eu sou um cara totalmente anticapital, né? Quem me conhece tá ligado que eu não... dinheiro para mim é só mais uma parada que tem aí na vida e que vem e vai. Mas aqui no ACC chegou um ponto que a gente precisou dessa parada, né? E eu pensei muito antes de fazer e tal, mas eu nem falei com ninguém de Alguma Coisa Cast. Eu simplesmente confiei nos ouvintes, tá ligado? Eu não perguntei para os casters o que eles achavam e tal. Eu simplesmente expliquei que ia fazer, que ia acontecer. E eu confiei em vocês, então sempre foi voltado para vocês. Então, cara, sem palavras para agradecer, muito obrigado mesmo e ótimo programa a todos aí. Aí, fiquem aí com o Bruno Audi, cara. A gente convidou ele lá do podcast Los Chicos. Para quem não conhece o Los Chicos, entra lá, escuta, é muito divertido. Os caras têm um show musical lá que parece o Qual é a Música, que, cara, é muito engraçado. Fica aí o link no post, a recomendação e ótimo programa a todos. Valeu. Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. São José do Rio Preto, muito tempo se passou. O seu Oscar Bernardino com a boiada ele viajou. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e as raízes são tão fortes que prenderam o ser humano em um lugar só. Nossa, oh, olha que bonito. Oh, olha, eu achei que ele ia falar dele. E as árvores somos nós. É letra de reggae isso daí, aquele planta de raiz. É muito bonita essa frase, mas depois eu parei pra pensar e não prendeu porra nenhuma, porque ele se espalhou pelo mundo todo, mas beleza. No final não faz sentido algum. É. Só se for no Game of Thrones, né, que ficam presos lá. Aqui é a Kellen e eu tava triste pelas bananas, agora não tô mais e agora não sei o que pensar sobre elas. Bananou aí na entrada. Não pense, coma. É. Coma. Faça vitamina, a Kel não gosta de vitamina. De banana não. Ô, louco, absurdo. Mas eu gosto de banana. Aqui é o Bruno Aldi e a melhor descoberta da agricultura é poder plantar a mão na cara dos outros. Meu Deus! Senhor! Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e eu jamais comerei algo que o Arieira me der. Gente! Ok. Essa DR aí já. Muito esquisito. Não, das coisas cheias de câncer que a Arieira faz aí, você é louco. Ah, é verdade. É um câncer disfarçado de planta. Você come aquela manguinha, você fala, gostinho de câncer? É. Aqui é o Arieira e do turbante da Carmen Miranda lá só tinha uma fruta que é do Brasil. Só tinha uma que era do Brasil e nenhuma que tinha antigamente, né? Exato, é, faz sentido. Ai, muito bem, senhoras e senhores. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a história da agricultura, né? A gente vai falar muito sobre biologia. Temos aqui hoje o Arieira, né? Que, pra quem não sabe, ele é Jedi em agronomia. Olá. Temos a participação especial do nosso Bruno Aldi, lá do Los Chicos. E que revela pra gente, há 2 minutos de começar a gravação, que é biólogo. Olha, não devia ter falado pra vocês não esperar muito de mim, não. E claro, a minha experiência de Fazenda Feliz do Orkut. Olha aí. Olha aí, é verdade, verdade. É a nossa experiência de varejão, né? Que a gente sempre foi comprar fruta. Que você vai descobrir que não era a fruta que você comprava, era outra coisa, inclusive. Ai, ai, obrigado já, Bruno, desde já pela presença aí e tal. E hoje a gente vai falar aqui da história da agricultura de um viés um pouco científico e um pouco histórico, né? A gente não vai falar... E um pouco de ruê também, né? Também, né? Um pouco. Ai, ai. Mas a gente vai trocar essa ideia só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais um leito de Recadinhos da Galera Arieira. Isso aí, tamo aí, na área. É nóis, derrubar é pênalti. Derrubar é pênalti. Às vezes não, às vezes só cavou a falta também. Verdade, levou um vermelho, Neymar. Nesse cast, inclusive, a gente vai descobrir, né, qual que é aí a semelhança do Neymar e daquele ancestral do milho lá, como que é o nome? É o Teozinte. Aguardem. Muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa de Rolling Stones versus Beatles. Inclusive, eu já queria corrigir o burro do Arieira, que falou uma besteira, que ele falou que os Stones faziam cover do Barry White, né? Don't Mas... go changing. Só que os Stones faziam cover do B.B. King. É um pouquinho, velho. Cara, a hora que eu ouvi, que eu falei, onde que eu tava com a cabeça? Eu tô viajando. Que loucura, velho. B.B. King é um dos meus músicos prediletos. Cara, foda pra caralho. Infelizmente, demais. Já faleceu, né? Pois é. Muito bem, vamos começar aqui, então, lendo o e-mail do Jonatas Madeira. Ele manda um e-mail maneiro aqui, nosso querido Madeira, sobre o cast de História do Rap. Ele mandou uma parada rimada aqui, então eu vou cantar meio rimado. E não sei se vai casar com a batida aí na edição, porque eu tô com muita correria pra ficar encaixando batida com rap, mas vamos nessa. E ele manda assim, Madeira aqui chegando, mandando uns versos de repente. Pele branca de gravata, mas o sangue, diferente. Mestiço com orgulho, cultura, toda gente. Porque guerreiro de verdade não tem limitação. De armadura, do escudo, nem da espada na mão. Não cresci na favela, mas sim também ralei. Não é só você que luta, eu também me preparei. Contra o mesmo inimigo, o gigante, o sistema. Mas são várias as maneiras de se resolver um problema. Uns estão no campo, lutando de fora para dentro. Outros no inverso, facilitando o movimento. Ninguém busca nome, mas isso é inevitável. Inspirações são necessárias em uma batalha saudável. Pedimos apenas que depois da vitória sedimentada, se lembrem dos sem nome que parecem fazer nada. Mas em silêncio se moviam, retirando as engrenagens, mudando a máquina de mito para mero personagem. Esse é meu campo, minha luta, essa é minha missão. Estando dentro do sistema, ser da luta um irmão. Que massa. Caralho, olha o Madeira aí mandando um rap. Cara, é legal. Que foda, hein? Puta que pariu. Obrigado, Madeira, demais. Porra, realmente é isso que você falou, né? Às vezes a gente fala de rap, querendo ou não, a gente fala muito daquela coisa da humildade, da pobreza, etc, né? E aí a gente esquece que tem muita gente também que tem grana, né? Ou que tá lá em cima em cargos, entre aspas, superiores, né? Que também tá dentro do sistema. A gente já falou do Gabriel Pensador, que é um exemplo disso, né? Exato. E se a gente for pensar, na verdade, no final de contas, tá todo mundo no mesmo barco, porque quem realmente tá mandando é um ou outro que tá lá em cima, né? Quem manda de verdade são muito poucos, né? E a gente tem que juntar todo mundo, porque tá todo mundo né, sujeito às ordens dessa galera, né? Então, uhum. É verdade isso aí. A gente tem que procurar juntar mais o pessoal realmente. Bacana, bacana. Sim. Eu não sabia que o Madeira era poeteiro, olha aí. Nossa. Quem chamou esse cara pra gravar? Recadinhos aí. Ai, ai, obrigado, Madeira, pelo seu e-mail, cara, você mora aqui no meu coração e desculpa aí pela piada. Desculpa o vacilo aí, Madeira, valeu mesmo. Bom, eu vou ler o e-mail aqui do Felipe Targino, e o Felipe é ouvinte novo, primeiro e-mail? Acho que é primeiro e-mail, você tá desvirginando. Já. Olha aí, que delícia. Caiu no colo do capeta, Felipe. Então, o Felipe manda aqui. Fala, galera da ACC. Aqui quem fala é o Felipe Targino, um fã do ACC. Ouvindo esse cast, me lembrei... Ah, ele tá mandando um e-mail do cast de fobias, né? É importante. Exato. Ouvindo esse cast, me lembrei da fobia de minha namorada, a tripofobia. É porque é uma fobia tripla? Deve ser. É de tripa, não pode ver tripa. Nem assisti triplo X. Enfim, vamos lá. Um medo quase irracional de buraquinhos ou coisas divididas em partes. What? Mano, caramba. Eu já vi isso aí, cara. Você nunca viu isso, Areira? Não, velho. Cara, abre a internet aí. Escreve aí tripofobia no Google. Caralho, eu nunca ouvi falar disso, velho. E vai e clica em imagens. Cara, eu não tenho essa fobia, mas me dá um negócio assim, mano. Dá aquele arrepio assim, tá ligado? No ombro, assim, nas costas, que você fica tipo, caralho, que sabe? Não é um negócio que você não aguenta olhar, mas ao mesmo tempo dá um pouco de asco, assim, mas... Entendi, eu tô entrando. Eu não vou me arrepender, não, né? Não, não é tão punk assim o bagulho, tá ligado? Mas realmente dá um... Deixa você meio assim... Caralho! Ai! Ai! Ai! Caralho! Não! Não! Nossa, não! Que é isso? Não! Para! Não! Então, esse sentimento que você tá tendo é a tripofobia aí. Caralho, é muito bizarro isso aqui. Ouvintes, procurem. Procurem aí e tenham reações maravilhosas. Não dá um arrepio, assim, uma sensação assim, tipo um ranger de dentes, né? Caralho. É tipo aquela sua professora que vai desenhar com o compasso no quadro e risca e fala... Nossa! Que... Ai, ai, muito foda isso. É, mas o Felipe continua aqui, ó. Um exemplo que ela passa mal é aquele calcanhar de maracujá. Não procurem, eu já vi. Eu já conheço. Calcanhar de maracujá é realmente terrível. Ou, ouvintes, procurem. É mais legal ainda. Tento sempre impedir assim que vejo uma situação dessa que ela também veja o objeto. Mas às vezes ela vem chateada me contar que viu algo que dispare esse medo nela. Cara, mas... Eu, no caso dela, acho que deve ser realmente um exagero. Essa coisa dela tem uma fobia, né? Ela deve nem conseguir olhar, deve passar mal. Mas realmente causa uma sensação muito ruim, né? É bem estranho. Sim, teve um caso de uma sorveteria lá na Inglaterra. Passou até na TV uma vez. O cara tava falando sobre esse bagulho de design, né? Design, como é que era e tal. Você tem que olhar pra vários públicos e etc. E aí o cara mostrou uma propaganda. Sabe aquele sorvete Sunday? Sim, sim. O cara pegou aquele sorvete, aí como se você estivesse olhando de cima, né? Aí ele colocou um monte, assim, um do lado do outro. E fez um quadro, tá ligado? Que você olhava assim, você via só aquele monte de sorvete visto por cima. Um do lado do outro e dava essa sensação na galera. Olha que louco. Eu olhava e ficava, sabe? E aí ele começou a mandar e-mail lá pra empresa e tal. E aí os caras tiveram que retirar e, tipo, cancelar toda aquela propaganda, todo aquele projeto. Porque a galera tava olhando e tava sentindo essa tripofobia. Que louco. Não conhecia essa aí, Felipe. Ah. Valeu. Por indicar aí. E aí termina... Valeu por indicar essa fobia. Eu queria te indicar, você tá aí de boa? É verdade. Valeu por indicar, agora eu descobri que eu tenho também. Muito obrigado. Não chega a ser uma fobia, mas realmente causa uma sensação muito estranha. É um tico-tico assim. Nossa. Mas aí termina aqui com um abraço pra todos e um sorriso aqui, um smile que tá no Skype, então ele tá abrindo a boca e brilhando. Pente, assim. E valeu, Felipe. Muito obrigado pelo e-mail. Continua mandando e-mail pra gente aí. Continua curtindo o cast. Aí, valeu, Filipão. Tamo junto, cara. Obrigado demais pelo seu e-mail. Seja bem-vindo à família CC aí, cara. É nóis. Exato. Vou ler aqui agora o e-mail do Fernando Camargo. Camargo. Nosso ouvinte patrão mais colorido do ACC. Sim. E ele manda aqui, meu Deus, que agonia. Essa foi a disputa mais acirrada até o momento. Eu não conheço muito os Stones, pra falar a verdade, devo saber no máximo umas 5 músicas das mais conhecidas. Blasfêmia, né? Inclusive, porque a hora que saiu o cast, o Camargo já colocou lá hashtag Team Beatles. Já colocou, cara. Ouviu, né, filho da puta? Gosto das músicas dos Beatles, mas não da banda. Comecei a curtir as músicas depois de assistir o filme Across the Universe. Quando percebi que conhecia várias músicas dos Besouros, só não sabia que pertenciam a eles. Foi aquele negócio que eu falei pra série lá, que ela até falou no cast, né? Exato. Falei, você acha que você não conhece Beatles, você conhece. Eu acho que Stones também, o Camargo acha que não conhece Stones, mas deve estar ouvindo Stones a vida inteira e nunca ligou, né? Não, é aquela coisa, até que a gente comentou do Scorsese, tem um monte de música do Stones no filme do Scorsese, ele já ouviu um monte. Pode também, sempre tem música do Pink Floyd nos filmes do Scorsese. Sim. Aí eu ponho aqui, fui procurar a versão original da minha música favorita do filme You Won't Be Long, quando, pra minha surpresa, a música original era muito mais lenta. Pesquisando com o tempo, percebi que gosto mais das versões das músicas do Beatles do que as originais. Olha aí, cara. Olha. Tem aqueles caras lá, não tem uma série de música lá, que tem uns carinhas... Ah, eu acho que é Glee. Sim, sim, tem. Os caras fazem bastante versões da galera e todo mundo elogia, né? Fala que às vezes a versão fica mais legal do que o original. É, isso acontece, né? E tem aquela coisa, né, de às vezes você não gosta da música meio lenta e a pessoa dá uma nova roupagem, né? Isso sim. Atualiza, né? É legal. Igual o Metallica salvando o Bob Ziegler aí. cantando. É, olha aí. Ai, ai. Ele manda blá blá blá à parte, fiquei surpreso de ninguém falar do site de compra Submarino. Que é uma óbvia referência aos Beatles. Afinal, seu símbolo é o Submarino Amarelo. Olha aí, cara. Olha, é, ou não também, né? É, ou não. Não sei, qual relação pode ser. Ué, é possível, né? Né? É. É, ele manda aqui. Achei o final do cast justo e depois dessa disputa vou fazer a lição de casa e procurar conhecer mais sobre os Stones. Olha aí. É por isso que o Camargo é o Camargo, né? Esse é um exemplo, gente. Olha. Ele manda aqui, grande abraço a todos e um beijo pra quem quiser. Todos quer, Camargo. Todos quer. Seu beijo, todos quer, mano. Todos quer. Vem cá, seu lindo. Chama não que ele vem, viu? É, então. Vem cá ouvir um Stones comigo, vem. Valeu, Camargo, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto, é nóis, hein? Valeu, Camargo, sempre participando com a gente aí. Brigadão mesmo. E ouça Stones, você vai gostar, cara. É isso aí. Se precisar de indicação de alguma música aí, chama aí que a gente passa alguma coisa. E se precisar de indicação de fobia, fala com o Felipe. É, fala com o Felipe, que ele indica uma coisa. E eu agora vou ler o e-mail do Rafael, Trovador. Eu sempre quis ler o e-mail dele, cara. E o Rafael manda aqui, longos dias e belas noites, roqueiros da CC Casters. Como sempre, um ótimo episódio. Um ótimo episódio. Exatamente. Ai, ai. Parabéns. Adorei o fato de juntarem duas das bandas mais influentes do rock num só programa. O resultado não poderia ter sido outro. Apenas o empate era justo para esses dois gigantes. É, a gente já comentou, né? O mais justo, realmente, né? Mas pela zoeira era legal um ganhar, né? É. Porra, a série deu uma de Michel Temer foda no final ali. Nossa, inesperado demais aquilo lá. Pelo menos ela escolheu umas fotinhas de boa pra gente, né? Verdade, né? Verdade, né? Tava rolando a aposta lá, pra quem não viu, e ficou a Arieira e a Bela aí. Os dois tiveram que mudar, né? Eu tô com a foto do Paul McCartney e a Bela tá com a foto do Mick Jagger ainda. Aí o Rafael continua, ou melhor, Rafael continua aqui. Beatles foi a primeira banda que eu escutei do estilo, influenciado pelo meu pai, que é o mentor do rock and roll. Ó, meu mentor, é. Meu mentor. É o mentor, o cara criou o rock and roll. Seu pai é velho, hein? É o pai meio do rock and roll. É, o pai meio, exato. É o pai mentor, né? Nossa. Ai, ai. Aí ele continua aqui, mas logo em seguida ele me apresentou Rolling Stones e desde então as duas sempre tiveram um espaço especial no meu coração. Fui este ano ao show dos Stones do Maracanã. Caralho, olha aí. Puta merda, Rafael. E concordo totalmente com o que disseram. Não tem como ficar parado diante da energia exaltada pela banda. Acho que era exalada. Tipo, fedor que sai. Os caras saltam o poder do Dragon Ball, velho. É. Ai. E posso dizer com orgulho pros meus filhos e netos que eu vi a rebolada do Mick Jagger ao vivo. Olha aí, cara, isso é muito foda. Isso é muito, cara, foda. Isso é, eu não vi, eu não vou poder falar isso, porque provavelmente eles não vão voltar. E se eles voltarem logo, eu não vou ter dinheiro pra ir. Mas pelo menos existe a chance de voltar, né? É igual o AC/DC, que saiu lá o Brian Johnson. E aí, tipo, quem viu, viu. Quem não viu, mano, só com o Axl agora, se quiser, tá ligado? E eu vou te falar, tá uma vergonha o AC/DC com o Axl Rose no vocal. Cara, tá. Tá muito melhor o Queen lá com o... Como é que é o nome do cantor? Esqueci agora. Putz, também não lembro. Um bonitão, né? É. Ficou legal até. Eu gostei do Queen. Pô, ele não tá tentando imitar o Fred Mercury, né? Ele tá fazendo o jeito dele, então ficou legal. Acho legal que falaram assim desse maluco do Queen. Falou, nossa, achei esse cara meio gay, uma parada assim. Falei, cara, o Fred Mercury tava ali, não, né? Ai, cara. É brincadeira, né, cara? Ai, cara. E aí Rafael termina aqui. E que venham outros crossovers do rock. Grande abraço e muito sucesso sempre. Do rock, por enquanto, a gente ainda não sabe, mas vai vir um crossover muito bacana pela frente aí. Vai. Esse eu vou estar igual a Marieira aí. Nossa, cara, vai ser engraçado demais. Então, obrigado, Rafael. Valeu pelo e-mail aí, parceiro. Valeu, Rafael, trovador. Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, Arieira, chegamos aqui ao nosso quadro Desfibriladores do Rock. Nossa, tem que... Yeah! Ressuscitar o rock and roll. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre uma banda mineira. Os caras tocam com queijo. Não precisa falar mais nada, né? Já é uma banda boa. O nome da banda é Banda Riviera, cara. Uma banda muito maneira, e o nosso querido Floyd separando pra gente, ele põe algumas informações aqui. É uma banda mineira de rock alternativo. É, muitas passagens do show voltado para o pop rock. Eles formaram a banda em 2013 em Belo Horizonte. O som da banda é cantado em português e em partes o vocal é limpo e outros é gritado. Isso é muito maneiro na música, né? Estava ouvindo aqui e tal. O cara, às vezes, ele vai cantando bem na manha e daqui a pouco ele dá uma esticada foda que eu te falo, ah, o cara tem que ter garganta pra dar essa esticada aí. Cara, e assim, eu tava reparando, né, quando ele tá cantando mais baixo, assim, a voz dele é bem suave e nesses agudos ela é bem rasgada, sabe? Que eu acho muito legal essa voz aqui. Sim. Sabe, assim, e é muito bacana os dois, nos dois timbres, né, quando ele canta fica muito legal. Sim, cara, muito maneiro. Eu tinha uma banda que eu ouvia quando era moleque, é uma banda de música de igreja. O nome dos caras acho que é Oficina G3, ou Oficina E3, uma porra assim. E me lembrou muito o som dos caras, tá ligado? Os caras tinham um som assim também, de rasgado assim, cantavam uma paradinha de boa, daqui a pouco entrava o refrão e sobe a bateria, né? Eles têm muito isso aqui. Sobe aquela bateria, dá o ritmo e tal. Achei bem maneiro, cara, o som é muito bom. É, tem uma par de link aí no post, vocês entrem aí, tem EP, a coisa toda e tal. Tem o SoundCloud, que o Floyd até separou aqui pra gente, falou que no SoundCloud tem mais músicas do que no EP. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no EP e depois olhar o SoundCloud, tem mais músicas e tem outras versões das mesmas músicas lá, né, cara? Bacana, bacana. E eu ouvi uma música deles que chama Nunca Mais, que eu já gostei de cara, porque já lembrou do poema lá do Corvo, do Edgar Allan Poe. Então... Exato, e o nome é Riviera, já vem Raven na hora, né? É, exatamente aí, ó. E a banda mineira ainda, pô. E eu achei muito legal a guitarra do cara, que ela é muito massa, ela é preta e ela tem uns passarinhos, assim, cara. Muito bacana. Cara, será que não é uma referência a Edgar Allan Poe? Então, fiquei pensando nisso, hein? Puta que foda. Olha, qual é o nível de coincidência disso acontecer? A gente vai gravar a letra de recadinho, vem a banda Riviera, Allan Poe, mineiro. Ó, putz, cara, não, nada por acaso. Allan Poe está mexendo nos seus pauzinhos aí. Exatamente. Muito bem, galera, fica a recomendação, então. Banda Riviera aqui no Desfibriladores do Rock. Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, galera, chegamos aqui à nossa sessão de recadinhos, passar uns recados rápidos pra vocês. O nosso querido Floyd, patrão do ACC, amigo da gente aí e tal, ajuda pra caramba Desfibriladores, é um viciado em videogame, sabe, tá vendo agora, já gravou com a gente lá no ACC Joga, gravou o joguinho Castle Crashers, uma coisa assim que a gente jogou lá. E o Floyd tá com um podcast agora, montou um podcast aí, olha que foda. O podcast é o Ultra Combo Cast, podcast pra quem gosta de games, pra quem gosta de desenvolver games, pra quem quer entender toda essa parada do jogo, etc. Curiosidades sobre os jogos, muitas vezes, né? Entra aí, vai ter link no post, dá uma força lá. É um podcast que tá no começo, como eu sempre falo aqui, então se vocês quiserem dar feedback, né? Dar um toque aqui, outro ali, com educação, visando a melhoria, né? Que eu falo, nunca chega lá e fala, pô, tá ruim. Tipo, isso aí não vai ajudar em nada. Sim, exato, exato. Então... E no começo, assim, é muito importante a participação da galera falando, olha, isso eu gostei, isso eu não gostei, e dando dicas, né? Porque a gente, no começo você tá bem perdido, né? Sim, cara. Né? Até hoje, lógico que o feedback é importante sempre, né? A gente receber feedback hoje é extremamente importante, mas no começo, assim, é muito legal, realmente, falar, trocar uma ideia do que tá agradando e tal, pra ir guiando, né? Como que vai ser o podcast mesmo. Tem, hoje em dia é importante. A CC tá no 128, uma coisa assim, é importante, mas no início eu diria que é crucial. Sim. É. Porque no início, malandro, a importância ela é duplamente importante, fazendo aí um erro de português bonito. Meio bizarro. Então, Ultra Combo Cast, vai ter link aí no post, entrem lá, escutem, tamo junto. Eu queria indicar aqui também um canal, não é um canal novo, que tá começando, é um canal até relativamente grande, mas talvez as pessoas não conheçam, que é o Ciência Todo Dia, é um canal mais ou menos no estilo do Nerdologia também, assim, é um canal que tenta trazer ciência e as teorias de uma forma toda... Não sai todo dia, na verdade. É uma propaganda enganosa. Mas é mais a questão questão do ciência todo dia no sentido de que a ciência tá todo dia na sua vida, entendeu? Sim. E aí, assim, ele tenta trazer de uma forma divertida e bem legal, assim, bem produzida. Ele é mais voltado principalmente pra parte de física, assim, mas são umas coisas muito legais. Porque o primeiro que eu vi foi Por que não existe estrela verde? Então é um negócio bem bacana. Se você quer saber, confira lá. Caraca. E é bem bacana o canal. Que maneiro. Não tem estrela verde? Não tem. Eu não lembro mais por quê, mas não tem. Porque o Sol, ele é meio azulado, na verdade, né? Ele fala... É, o Sol, ele é... A luz do Sol não é branca. É branca, na verdade. É branca. Não, mas tipo, o Sol, se você estivesse no espaço e olhasse pro Sol, ele tirasse aquela luminosidade, ele seria meio esverdeado, não é? Meio azulado. Tem uma treta, assim, que a combustão dele gera uma cor... Tipo, ele não é amarelo. Ele também não é branco. Ele não é amarelo, isso ele não é mesmo, sim. Porque até ele fala assim, que se o Sol fosse amarelo, você tivesse de camiseta branca, ela ia ficar amarela, né? Exatamente. Ela não ia ficar branca, né? Então a luz que ele emite, ela é amarela, mas tem uma série de coisas, né, que interferem na luz que você vê e a luz que é emitida mesmo, tal, enfim. Sim, então fica aí a curiosidade, né, se você quiser saber, entra lá, ciência todo dia. É bem bacana. Olha aí. Muito bem, saiu um vídeo novo lá no YouTube do ACC, ACC Joga. Eu e o Ricardo aí, patrão do ACC, meu amigo aí de 500 anos atrás. Olha, eu posso confessar que foi o primeiro que eu assisti? Olha aí! Foi, cara. E eu chorei de rir, foi muito engraçado, cara. Caraca, velho. Jogando Warcraft, né? Jogando Warcraft, né? O joguinho de RTS aí, daquele joguinho clássico de que, tipo, você começa com carinha e vai construindo a sua base, constrói o seu exército e vai pra guerra, né? Sim. A gente lá fazendo uma estratégia mais trapalhões possível. Nossa, meu Deus. Muito bacana. Deu uma merda foda. O gameplay é muito grande, deve ter uns 40 minutos, porque o jogo não tem como a gente cortar, senão fica sem sentido, tá ligado? Então pega a sua pipoca, pega o seu refrigerante, seu salgadinho aí, senta e assiste de boa, e vai ter continuação, porque não deu pra terminar a batalha, né? Não, e assiste que tá muito engraçado, e a edição do Thiago tá muito boa. Putz, tá demais. Até ele entrou no bagulho, quando eu vi ele lá, eu falei, puta, cara, você ficou muito... Massa. E eu vou falar pra vocês, a continuação desse jogo, caralho, vocês não têm ideia do que vai acontecer, mano. Mas vocês já gravaram, né? Já tá gravado, cara. A gente gravou no mesmo dia, mano. Vão ser três partes dessa série de Warcraft, hein? Já vou adiantar. Tá um no ar, vai ter a segunda e depois vai ter a terceira. Mano, vocês não têm ideia do que tá vindo por aí. Acompanhem. Muito bem, vocês estão ouvindo essa música e vocês já sabem do que a gente vai falar aqui. Torneio Hearthstone ACC, olha aí. Olha aí. As inscrições estão abertas e como eu já venho falando, lá no Facebook tem um post com todas as especificações que eu escrevi lá, tudo bonitinho, para não ter dúvida nenhuma. Aqui no site do Alguma Coisa Cast tem uma imagem também bem grandona, Torneio Hearthstone ACC e tal. Clica nessa imagem com o botão direito, abre uma nova guia que você vai ser redirecionado para esse texto lá do Facebook, né? Como que você se inscreve? Você manda um e-mail para nós, contato@algumacoisacast.com. O título do e-mail você põe Torneio Hearthstone e no corpo, na mensagem lá, você pode escrever o que você quiser. Ó, tô me inscrevendo, etc. Vim me inscrever, pode mandar uma zoeira lá, o que você quiser. Mas é importante que você mande esse e-mail, tá? Não adianta mandar mensagem pra mim, PM, Alferbino, eu quero me inscrever e tal. Eu falo, não, tem que mandar lá no e-mail pra gente ser justo com todo mundo, né? Ah, então, as inscrições estão abertas até o dia 1º. Nós já temos 7 pessoas inscritas, a gente precisa de 16. E eu joguei nessa pergunta lá no Patrões do ACC, nossos queridos patrões que mandam na porra toda, perguntando se eles queriam que rolasse, mesmo que a gente não chegue aos 16. E pela grande maioria de votos lá, vai acontecer o torneio mesmo que não chegue aos 16. Mas eu gostaria muito que vocês todos participassem aí, porque foi o que eu falei com a Areira, né? Se eu entrar num grupo do Facebook lá, jogadores de Hearthstone, e botar isso aí, eu sei que vai encher os 16 na hora, mas eu não quero. Eu quero a nossa galera, os nossos amigos, entendeu? Eu quero presentear os ouvintes. Sim, a ideia é uma brincadeira pra, né, ter uma interação a mais ainda entre o pessoal que já ouve, né? Não ao vivo de agora. A gente se divertir, dar risada e ao mesmo tempo presentear, porque, cara, querendo ou não, esses três action figures aqui é caro, velho. Velho. Se juntar esses três aqui dá uns 2.000 e pouco aí. Sim, e tem a do XG aqui no Rajai aí, né? Rajai, o clássico. Clássico. E agora eu fiquei triste, porque já que vai ter de qualquer jeito, eu não tenho chance de ganhar os bonequinhos aí. Lógico que tem, pô. Se inscreve lá, o pessoal é tudo ruim. Joguei verdade. Ganhei com o olho fechado. Vou jogar, vou me inscrever. Mas não pode, né? Que essa não pode. Pode que você quer, caralho. Eu vou criar um perfil falso. Então é isso, galera. Torneio Hearthstone ACC. Inscrevam-se. Inscreva-se agora. Você tá ouvindo isso aqui, já se inscreve. Não fica deixando pra depois que você vai acabar esquecendo. É, você não tem que preencher nenhum formulário gigante. Você só manda um e-mail com seu nome ali e pronto. Ah, já era. Duas frases e acabou. Tem muita gente mandando mensagem pra mim. Porque lá no corpo da... Na estrutura, né, do documento que eu fiz lá, tá falando pra mandar mensagem pra mim. Você vai mandar mensagem pra mim depois que você se inscrever. Me mandando a sua battle tag, seu ID no jogo, seu Skype, pra gente poder gravar. Mas na hora da inscrição, tem que ser por e-mail. Isso aí. Muito bem, Areira, vamos agora então plantar mandioca? Opa, vamos lá! Vamos agora pro nosso programa aí sobre a história da agricultura, né? A gente falou um pouquinho lá. Né? Convidado programa... especial do Los Chicos, né? Exato, programa com o maior número de trocadilhos por segundo. Chamar o Bruno Aldi do Los Chicos, juntou com a Areira lá, meu, nossa senhora, viraram uma planta totalmente louca. Uma planta de trocadilhos. Exatamente, tá bem bacana. Hoje o programa vai se resumir basicamente em duas coisas, né? A gente falando merda e o Areira e o áudio corrigindo a gente, né? Porque... Ah, deixa eu ficar no time de falar merda, por favor. Ah, não, eu vou complementar com mais merda. Então, vamos começar pelo básico, né? A gente fez aí um cast sobre o Egito, né? Contando um pouquinho da história do Egito, aquela coisa toda. E lá a gente abordou um pouquinho daquela coisa que a gente falou sobre a sedentarização. Que é o quê? Que é aquela coisa do homem... Não fazer exercício, não vai na academia, comendo batata frita, jogando RPG online. Assistindo Netflix, né? É. Ficar jogando Dota online o dia inteiro. Era isso que os egípcios faziam, galera. Tá. Netflix era um quadrado assim na pedra e ficava uma galera atuando do outro lado. Assim. Ele cara. Jogava Yu-Gi-Oh! Também, que eu sei. De ladinho só. Ah, caralho. Era tudo de ladinho que a pessoa atuava. Dava muito mais trabalho pra mostrar a emoção. A sedentarização, que sedentarização não teve nada, né? Porque foi um período onde o homem mais teve que trabalhar, se fuder pra caralho, que nada mais é do que o homem parar de ser um caçador-coletor, né? O homem ele deixa de ser nômade, né? Exato. E ele para num canto ali. Ele para num canto e... Aliás, acho que ele continua sendo coletor, porque, querendo ou não, na agricultura você colhe, né? Sim, sim. Só colhe você planta. Exato. E nessa terra plantando tudo dá. Então... Nossa senhora, onde vai ser possível? Agora é engraçado. Meu Deus! A caça continua, só que é em segundo plano, não é? Sim, é. Assim, na verdade... É porque, na verdade, era muito perigoso, né? Os caras saíam pra caçar, acabavam morrendo e tal, né? É. Atacado por um bicho assassino aí. Cthulhu, atacava muito naquela época. Chupa-cabra, naquela época era abundante na Europa. Era, exatamente. A sedentarização é essa coisa do o homem, antes, ele só coletava, caçava e ia, né, ele ia numa região, a hora que ele acabava, numa região que tinha trigo naturalmente, ele colhia, a hora que acabava ele ia para um outro canto, né? Caçar os animais que tinha ali, dependendo da época do ano ele mudava. A sedentarização é quando o homem fixa num lugar, né? E aí no princípio realmente ele continua coletando, mas vem meio junto essa coisa do, ele coleta a semente, mas ele guarda a semente para plantar. E a agricultura, ela começa junto ali, entendeu? Com esse processo de sedentarização, entendeu? É muito bizarro também, porque é aquela parada, né? O homem, ele acabava com tudo, como a Areira falou, e ele seguia adiante, procurando mais coisas, né? Só que, tipo, o mundo não é um videogame, né? A gente não tá numa tela, porque tem tudo fácil, né? É, exato. Então, às vezes, ele ficava andando durante um mês e não achava porra nenhuma. Então, morria... Às vezes, tava ruim aqui, ele ia migrar pra um lugar pior ainda. Exato, né? Então, era complicado. Era vários, né? Eram vários grupos também. Então, às vezes passava um grupo já passou aqui, já acabou com tudo, veio outro grupo e já passou outra pessoa ali, então não tinha mais nada lá, né? Sim, sim. Pra galera que tá ouvindo, tipo, aí nego pode falar assim, ah, mas eles não tinham a ideia de levar esses bagulhos, né? Em algum momento eles começaram a levar. Aham. Só que, mano, não tem como você levar comida pra 500 pessoas comer durante um mês de caminhada, sei lá. Tá ligado? Não tem como, né, mano? Não tinha nem condição de armazenar isso para que isso não estragasse, né? Exato. Tipo, só lembrar que é... mofa, né? E só lembrar que era na sola que eles iam, né? Era mó rolê. E naquela época não tinha previsão do tempo, né? Tinha carroça, tinha nada. É. Apesar de que a gente tem previsão do tempo, mas ela nunca funciona também. É. Pois é, é melhor não ter. Já vi em São Paulo. Cara, esse dia eu liguei no jornal, a menina tava se desculpando lá. É que é previsão do tempo, às vezes chove, às vezes não chove, não sei o que. Eu falei, ixi, tá pedindo desculpa porque já falou merda. É. Desculpa pelo vacilo, né? Então, o homem, ele vem dessa coisa toda, do início, né, da sedentarização, e ele começa a plantar. Como que ele começa a plantar e onde? Ele começa a dar preferência pra... Chão, né? Plantar no chão, ele começa. Bananeira. Caralho, hoje eu pensei que ia ensinar alguma coisa pra galera, mas... É que tá rolando um mini crossover aqui, tá ligado? Vai ser o Bruno Aldi versus Arieira. É, tá louco. Vai ser louco. Não dá pra... meu, entro, já estraga já, o pessoal contamina, é incrível. Eu pensei que eles iam disputar um contra o outro, mas eles se juntaram. E eles mais forte. Categoria babaca, pode esquecer, ô Bruno. Eu vim aqui plantar semente da Discord. Olha aí. Olha aí, ó. Meu Deus. Ai, ai. O homem começa a dar preferência a plantar no chão, como o Mariano falou, mas depois disso ele começa a dar preferência para áreas em torno de rios, né? Porque tem aquela coisa da fertilidade, né? Fica ali em volta do rio, tem a fertilidade, todo um lance de minerais, né? A própria umidade também, né, cara? Querendo ou não, às vezes tinha lugar que ficava mó cara sem chover, né? Então ele ficava sem água. Pensar no Egito, né, também, ali era tudo... Uma terra que não era fértil, né? Não tinha... O sol não era úmido, era deserto. Sim. E perto do rio era onde a terra, né? Era mais... digamos assim... Era o lugar pra plantar, né? Quando a maré tava embaixo. Então era um lugar que você conseguia produzir planta, né? É porque assim, né? O rio, ele... Você conhece o Tietê, você sabe que tem muita coisa ali, né? Muita matéria orgânica, muito nutriente. Cadáver, tem... Eu já fui apresentado ao Tietê. Claro que ninguém nem conhece ali. É, mas em qualquer rio ele é assim, né? Então quando você tem a cheia do rio, depois que ele baixa, né? Essa matéria orgânica, esses nutrientes ficam no solo ali, né? Então, na beira de rio, sempre quando você tem a baixa... Né? Exato, exatamente. E aí a gente tá falando de um período ali em torno de 10 mil antes de Cristo, né? Pra dar uma arredondada, que foi aquela coisa do Neolítico. E aí ocorreram algumas mudanças no mundo, que é legal da gente falar aqui também, que acaba contribuindo pra isso, né? Então, como as coisas se relacionam. Ali no Neolítico, teve um aquecimento da crosta terrestre que, porventura, contribuiu com o surgimento de muitos rios, cara. Então, muitos rios novos começaram a surgir. Rios pequenos, rios enormes, tá ligado? Que antigamente você não tinha. E aí você tem essa coincidência, né, entre aspas, do que? Desse monte de rio surgindo e do homem começando a plantar perto de rio, vendo que ali é um lugar maneiro, né? Porque a gente fala hoje, plantar perto do rio. Acho que o cara chegou e falou, gente, cansamos de andar, vamos ali perto do rio plantar. Não, o homem nem sabia o que era plantar. Ele começou a descobrir com o tempo. É, exato. Também, eles fizeram uma ponte para agropecuárias, né? Sim. Esse momento que o começo da agricultura e da agropecuária, acontece tudo muito junto, sabe? Assim, né? O homem começa a criar esses animais ou a ter mais próximo, né, esses animais que eram mais dóceis, né, ovelhas, bovinos e tal, para se alimentar dele e para de, por exemplo, caçar mamute, que até já estava sendo extinto nessa época, né? Então é mais essa coisa do realmente o que te dá menos trabalho, que você consegue ter mais alimento de uma forma mais simples, né? Que o que é importante, a partir do momento que o homem tem essa cultura da agricultura, da pecuária, passa a sobrar mais tempo para ele pensar em outras coisas, né? Quando a gente tá com o tempo livre, a gente começa a pensar em outras coisas. É por isso que surge daí a arquitetura, a matemática, a linguagem, a escrita, tudo isso vai se desenvolver porque o homem passa a ter mais tempo livre, né? Sim, e essas duas teclas surgiram justamente quando ele se aproximou do rio. Exatamente. Os rios mais conhecidos eram o Tigre, o Eufrates e o Nilo, além do Ganges também lá na Índia. E consequentemente, foi um dos pilares para as primeiras civilizações. Exato. Sim. As civilizações mais antigas aí que a gente tem notícia, né, cara? É, porque foi tendo estrutura pra civilização crescer, tendo alimento, e eles foram, que nem o Areira falou, eles foram se preocupando em fazer o quê? Fazer mais artefatos, mais ferramentas voltadas pra isso, pra produzir cada vez mais com menos esforço, né? Sim, eu tava conversando com meu primo esses dias e tava falando que ia gravar esse cast, comecei a trocar ideia com ele. Aí ele falou, cara, essa parada da agropecuária, né? Negócio de pegar os animais, aquela coisa toda e tal. Isso não tá muito ligado àquela coisa do lobo, né? Do lobo que se tornou cachorro, não sei o que e tal. E eu falei, cara, tem uma diferença, né, muito maneira, que tipo, o lobo, que futuramente se tornaria o cachorro, ele era muito útil pra segurança, tá ligado? Então ninguém pensava em criar o bicho pra comer ele, porque se você comesse ele, amanhã não ia ter outro, tá ligado? Você ia morrer pra algum outro bicho que ia vir te caçar ou atrapalhar você, né? Então o cachorro não entra muito nesse âmbito de um bicho que eles criaram pra comer, não excluindo, né? Pode ser que no momento de desespero ali eles comessem um cachorro ou outro, né? Não tem como a gente garantir que não acontecia. Nem faz isso com o ser humano, né? Quando se perde no gelo e tal. Mas basicamente era um bicho criado para proteção. Inicialmente, até os bois mesmo, os animais de grande porte, assim, que hoje a gente utiliza bastante para comer, não. Inicialmente eles não foram criados para isso, né? Era mais também para ajudar na questão de transporte e até tirada de leite também. Sim, a bem pele lembrado. Também. E uma coisa que também, por exemplo, o lobo deu origem ao cachorro, mas uma outra coisa que, por exemplo, a vaca que existia naquela época, ela era totalmente diferente da vaca que existe hoje. O porco não existia javalis que foram... Assim como o cachorro foi sendo selecionado de forma artificial, a gente tem esse animal diferente, o porco é a mesma coisa. A galinha que a gente tem hoje é completamente diferente da galinha selvagem, né? Então tem isso. Os animais que a gente se alimenta hoje também foram modificados, né? Caralho, aqui acho que é um bom ponto pra gente começar a falar dessa merda, cara. A seleção... A seleção artificial, cara. O que foi isso? O que a gente tá fazendo no mundo, cara? É que assim, ó, a seleção artificial, ela segue o mesmo padrão, a mesma coisa da seleção natural que ocorre na natureza, né? Natural ocorre na natureza, artificial não ocorre na natureza. Ocorre no artifício. É, foi isso que eu vim pra falar, eu vim só pra falar isso, pronto. O cara se informou, foi lá na Holanda se formar e veio... Eu fui na Holanda fazer outra coisa. Doutorado. Doutor Arieira. Lá ele foi conhecer outras plantas na Holanda. Kierkegaard. 11h22 da manhã. Você é caipira. Mas é assim, né? O princípio da seleção artificial, ela acontece desde a antiguidade, desde que a gente começou a colher algo de forma... intuitiva, sem ser algo que a gente pensava e sistematizava, né? Depois, no século XX, já que a gente vai ter uma sistematização disso, né? Do como a gente faz para melhorar essa planta, para tornar essa planta diferente. Sim. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, existia uma planta lá que tinha uma árvore e ela... Você tinha várias árvores. Naturalmente, a pessoa vai colher o fruto da árvore que é mais baixa, porque é o que é mais fácil para ele. Então, ele colhe aquele fruto, come, e aí a hora que ele defeca, enfim, vão as sementes já adubadas ali pelo próprio homem. Tudo isso, ou ele pega aquele fruto e ele planta a semente, mas ele vai sempre plantando daquelas árvores que eram mais baixas. Então, sem querer, ele está selecionando plantas mais baixas, por exemplo, né? Ou ele seleciona daquele monte de plantas, aquela planta que a fruta é mais doce. É o que... Eles vão comer mais, então eles vão ter mais semente para plantar daquela. E ao longo, né, de milhares de anos, a gente vai modificando totalmente a planta. Então, a planta selvagem era de uma forma e hoje em dia ela é completamente diferente. Por isso, ela foi sendo, né, selecionada aos poucos por uma outra característica que, sem querer, a gente acabou selecionando, né? Por isso que a gente tem as plantas, as frutas, por exemplo, são muito maiores do que as selvagens, elas são mais doces, né? Elas têm uma coisa de amadurecerem numa época só e não você ter a fruta espalhada durante o ano. Porque eram coisas que naturalmente eram mais fáceis para as pessoas. Então, sem querer, elas selecionavam até a coloração, né, Arieira? Você pega uma planta da natureza mesmo assim, aqui onde eu moro tem muito mato, cara, tem mato demais. E aí você vai no meio do mato, você vê uma laranja, por exemplo, mano, a casca dela é quase marrom, velho. Ela é feia se você olhar assim, tá ligado? Aí você vai no supermercado, você pega uma laranja, caralho, o bagulho destaca assim, tá ligado? Parece que foi tado a mão o negócio. Então, e laranja, sabe onde foi parar essa porra toda? Nos alimentos transgênicos. Se você pegar pra analisar, é o mesmo conceito, mano. Manipulação genética. Uhum. É, na frente é. Aí, mais recente... Mas a gente chega lá, calma, vamos... É, porque a seleção natural, é legal a gente pensar umas coisas. Primeiro que umas coisas assim do... Que eu até brinquei com o Febrino ali, né, do... Você comprava fruta, mas não era fruta, né? É porque, assim... Tem aquela coisa que as pessoas geralmente perguntam, né? Tomate é fruta? Tomate é fruta? Não sei. Mas é que, assim, fruta não é um termo técnico, né? É um termo geral, assim. Fruta, verdura, legume, por exemplo. O fruto, que a gente chama de fruto, que aí é um termo, né, técnico, são as estruturas que vêm a partir do ovário da flor. Então, o que vem a partir do ovário é um fruto. Então, o tomate é fruto, o pimentão é fruto, o pepino é fruto, a melancia, o melão, mas a maçã não é... o morango não é, o abacaxi não é, a uva não é, entendeu? É um conjunto de frutas, né, uma porra assim? O morango, o fruto no morango é aquele pontinho que a gente tem, ele é vermelhinho, tem vários pontinhos brancos, meio amarelos, né? Aquele pontinho é o fruto. O vermelho ali é tipo o receptáculo, a parte que ficava segurando a flor, que cresceu e virou aquela coisa vermelha, entendeu? Mas o fruto é aquele pontinho. Caralho. Quando eu tive essa matéria no ensino médio, eu acho, que a gente, que a professora foi falar lá que tinha gimnosperma, não sei o que lá, e esse tipo de tipos diferentes de planta, e ela falou pra gente que a manga, gente, eu fiquei muito tempo sem conseguir comer manga, porque ela explicou que era como se a manga era como se eu estivesse comendo o útero da manga, da planta de manga, e dentro ali é onde tava o fruto mesmo. Aí você olhava assim e falava, mano, não. É, até por exemplo, uma coisa bizarra é o coco. O coco, o que é o fruto ali mesmo, é aquela parte marrom que você joga fora, entendeu? O que você come, que é o branco, é o embrião. Então, na verdade, o que você tá comendo ali não é o fruto, é o que seria, tipo, como se fosse a semente do coco. Então, você não come a fruta, você come não, mas calma aí, a casca, você tá falando? Aquela casca? A casca, a casca, porque a casca vem do ovário, entendeu? Então, o que é fruto é o que é aquela casca marrom. Caralho, velho. Por que a gente tá gravando esse programa, mano? É igual maracujá mesmo. Isso é muito também. Horrível. Exato. Isso maracujá. É muito horrível. Maracujá também? Sim, que a gente só come lá aquela partinha de dentro, o fruto joga fora também, que é o invólucro. O caju é outro, a gente come o caju ali, que não é o fruto do caju é a castanha. Caralho, que merda, velho. Quando junta os dois, dá uma música repente lá. Meu Deus do céu. Ô, Febrini, se cortar na edição esse monte de bobeira, eu não vou achar ruim não, tá? Ih, eu acho que é bom. Não, vai cortar nada não, vai cortar. Vou repetir, toda vez que falar, vou repetir duas vezes. Vai repetir porque é repente, né? De repente vem um trocadilho quando você menos espera. Meu Deus. É um combo. Mas aí também, por exemplo, o que é legume, tipo, legume é um tipo de fruto que forma uma vagem. Então, assim, a vagem do feijão é um legume, a vagem da soja, mas a vagem de flamboyant e tal. E o que a gente chama de legume, berinjela, sabe, pepino, essas coisas, não são legumes, são frutas. Ou a gente chama de legume a cenoura, que é uma raiz, sabe? Coisas que não são legumes, a gente chama de legume. Caralho. Que é o que gosta? 11h22 da manhã. Você é a caipira. Agora, vamos explicar um negócio pra galera. Que eu vi isso aqui na pauta e falei, mano, what the fuck? Que mundo é esse que eu tô vivendo? Vamos falar um pouquinho daquela seleção artificial da mostarda. Ah, sim, aham. Uh-huh. Caralho, isso, é legal. Mano, isso aqui existe mesmo? Vocês estão de sacanagem. As plantas, as brássicas que a gente chama, que é a gente tem o repolho, a couve-flor, o brócolis, a couve, o nabo, né? A mostarda, todas elas são brássicas, é uma família de plantas. As brássicas, elas vêm de uma única planta, que é da região do Mediterrâneo, e que essa coisa do, olha, uma tribo ali resolveu selecionar aquela planta e comer a raiz. Ele começou a comer a raiz ali, comia mais, e foi selecionar as plantas que tinham uma raiz maior. Uma outra tribo começou a comer a flor, e foi selecionando uma flor, selecionando outra, uma outra comia a folha, e assim eles foram, com o tempo, selecionando e criaram plantas diferentes, entre aspas, que são aí a couve, o brócolis, o repolho, couve de bruxelas, a couve-flor, né, a couve-rábano, que é tipo um rabanetezinho ali. Sim. Só que no frigir dos ovos, como diz o meu avô, né... É tudo uma planta só, entendeu? A couve e o repolho... Caraca, velho. É a mesma planta. O brócolis e o rabanete é a mesma planta. Você consegue cruzar o pólen de uma com a outra e você tem uma planta que é com descendentes férteis, tudo normal. É a mesma planta, é uma única espécie, entendeu? Cara, é a Brassica oleracea, né? Porra. Isso, exatamente. É a mesma coisa do cachorro, assim, né? O Pinscher e o Rottweiler é tudo cachorro. Eles são muito diferentes. Mas não são animais diferentes, é um animal só. É a mesma coisa com essas plantas, entendeu? Ou a mesma coisa um negro e um albino. Exato, entendeu? Caralho, que bizarro. O tempo sendo selecionados, entendeu? Sim. A mesma coisa, se se a gente for olhar de uma forma mais simples, a quantidade de pimentão, a gente tem uma variedade muito... Você tem o pimentão vermelho, o amarelo, o verde, que muda a cor ali, e é a mesma planta, mas você tem uma variedade muito grande de tamanho, de forma de pimentão, e é tudo uma planta só, entendeu? Só que quando a gente pensa, né, que a couve e o repolho e o brócolis são a mesma coisa, você fica, putz, não pode. Mas o pimentão, quando eu vi aqui, até fiquei meio na dúvida desse bagulho, né? O pimentão e a pimenta é tudo uma parada só. Não, são plantas diferentes. São pimentão plantas e pimenta diferentes. São diferentes. Uhum. Ah, sim. Porque... São da mesma família, mas são plantas diferentes. Sim. Porque, tipo, o pimentão, se você pegar vários tipos de pimentão, você percebe que tem uma estrutura parecida, né? Até interna, né? Você sim. corta ele, você vê aquela divisão, aqueles carocinhos, né? Aquelas sementinhas e tal. Mas a pimenta você já vê um pouco diferente, né? Eu fiquei meio assim, caralho, será que a pimenta, que a gente conhece como pimenta mesmo, ardida, e o pimentão é a mesma parada? Não, e até a pimenta, você tem, sei lá, dedo de moça, malagueta, são plantas diferentes, entendeu? Aí da pimenta, de uma pra outra, você já muda, assim. Às vezes. É porque chegando aí, já estamos na deep web da biologia, né? Essa parada da raiz que o Areira falou, eu acho muito maneiro. É o que dá pra perceber mais, assim, né? Quando você pega, tipo, o rabanete, né? Que veio aqui da mostarda. Você começa a ver esse negócio da raiz, né? O cara foi pegando uma raiz cada vez mais gordinha. Cada vez mais gordinha. E foi só dando preferência pra aquele tipo de raiz. Então aquela raiz foi ficando cada vez maior, até que virou uma porra de um negócio redondo, gigante, que é o rabanete que a gente tem hoje, cara. É. Que bizarro. Uma árvore genealógica muito doida. É, muito louco. Uma árvore genealógica, olha aí, mais uma. Essa foi sutil. Essa foi sutil. Assim, às vezes, no meio do processo, até se forma espécies diferentes, né? Espécies que não conseguem mais se cruzar, que elas são tão diferentes geneticamente. Mas nesse caso é a mesma, ela ainda mantém, né? Sim, sim. Característica. O outro exemplo é o milho, né? Nossa, o milho é muito bizarro, cara. O pessoal procura aí o teosinte, que é a planta, é o milho ancestral, assim. Original, entre aspas. É, ele até hoje existe na região da América Central ali, né, do até o México, ele ainda existe, mas era completamente diferente, né? Ele dava um raminho seco e fino com, sei lá, no máximo 10 grãos duros. O grão era assim, ele era pequeno e era muito duro, a casca era muito mais, tinha mais casca do que miolo, e hoje em dia a gente tem uma espiga de milho gigante com a produção de grãos imensa. A casca é só aquela partezinha, né, que solta, transparente, o resto tudo ali já é amido, então é uma planta completamente diferente. Sim. E outra, o volume, né, cara? Você olha aqui o teosinte aí, teosinte, que é o original lá, né? O ancestral. O bagulho é isso que a gente falou, tem 10 milhozinhos, é um galinho todo cagado, sai um carocinho de cada lado, assim. Aí você pega uma porra de uma espiga hoje, mano, bagulho do tamanho do meu antebraço, tem 500 milhos, assim, um do lado do outro, certinho, quadradinho. Exato. Diferença da porra, cara. Cara, a gente consegue traçar um paralelo da história do milho com a história do Neymar, que era só o fiapozinho e agora são vários milhões. Senhor! Desculpa, gente. Vou multar um pouquinho aqui. A diferença é que milho não cava pênalti. Ai, cara, eu vou fazer uma camiseta disso, mano. A diferença entre o Neymar e o teosinte. É só um fiapinho, agora são vários milhões. Mas no caso do milho, tem uma coisa ainda que é muito legal, é que assim, o teosinte, quando ele formava, né, a infrutescência ali dele, onde você tinha os grãos, ele tinha a parte masculina e feminina tava junto, entendeu? Então ele tinha flores masculinas e flores femininas que se fecundavam ali. O milho não é assim, o milho, a parte masculina tá separada da feminina, né? A parte feminina é a espiga ali embaixo, e a parte masculina é lá em cima, onde fica, sabe, aquele o pendão do milho? Porque o milho não dá o pendão e a espiga embaixo, com aqueles cabelos? Uhum. Então, aquele cabelo ali é a parte feminina da flor do milho. E a masculina pendão, é... Desculpa, Areira. O pendão é que fica preso naquele, na estrutura, né? Lá em cima, assim, no alto do milho, lá. No alto, assim. Aquele verde. Uhum. Não, não, ó. Ele fica amarelo, branco, assim, no alto, na ponta do pé do milho. Ah, sei qual que é, sei qual que é. E solta, né, pólen pra tudo. Mas é lá. Só aquela parte lá? Aquela parte lá é a parte masculina, né? A flor masculina. E o cabelo do milho na espiga embaixo é a flor feminina. Então o pólen cai lá de cima na parte de baixo. Caralho, por isso que aquele cabelinho é daquele jeito pra ele poder coletar melhor o pólen. Exato, exatamente. Maldita natureza, cara. Outra coisa, cada cabelinho daquele vai gerar um grão de milho. Cada cabelinho que for fecundado vai gerar um grão de milho. Se você arrancar o cortar ali o cabelinho antes de ter a fecundação, aquela espiga não forma grão. Caralho, mas aí ele vai fecundando, vai formando ao mesmo tempo que vai crescendo. Vai... É, o pólen, ele vai encontrar ali aquele, o cabelinho do milho, né, que é a parte feminina, uhum. E aí ele penetra, e aí ele vai por dentro da estrutura daquele cabelinho, até ele chegar lá no que é o sabugo que ainda tá formando do milho, né? Aí ali ele começa a formação do embrião e a formação da semente dentro daquela palha verde da espiga ali. Caralho, por isso que às vezes o sabugo nasce, mas não nasce muito milho em volta? Exato, exatamente. Onde ele tá vazio, né, ali é porque não teve fecundação daquela, ou não teve a fecundação, ou então, assim, até fecundou, mas por algum motivo depois acaba abortando, né? Falta água, falta algum nutriente e acaba que o embrião morre. Mas geralmente é isso, não teve a fecundação ali. Caralho, que foda, cara. Então, você que passa perto de um milharal e tá aquele vento, você fica cheio de coisa amarela, aquilo ali são as porra, partes. É porra de milho na sua cara. É de milho na sua cara. Ah, que beleza. Tomando bucaque de milho. É isso que acontece. Senhor. Ou seja, passa de boca fechada. Né? Ou não, né? É proteico, é bom. Ah, você come o milho, aquele cabelinho grudado nos seus dentes ali, olha só. Nossa, verdade. Que hora que agora? 11h22 da manhã. Você é caipira. É uma parada que eu não entendi muito bem. O milho, ele é tipo... O grãozinho do milho, ele é a... Ele é o fruto? Ou é não? Tem isso, nada a ver. É o fruto. Na verdade, ali, o fruto, que a gente chama, seria aquela casquinha que fica em volta, entendeu? Pega o milho, ele não tem uma casquinha transparente que solta? Uhum. É porque o que tá dentro ali é o embrião. E aquela casquinha é o que vem uhum. do ovário, né? Mas aí a gente pode dizer que a espiga do milho é um fruto composto, né? Um fruto que você tem vários frutinhos ali, como o cacho de uva, por exemplo. Então, seria isso. A espiga é igual um cacho de uva, mais ou menos. Caralho. Mano, sabe aquela sensação, tipo, acho que os homens entendem mais, quando alguém fala, tipo, quando você assiste um vídeo de alguém dando um chute no saco de outra pessoa e você sente a dor. Aham. Uhum. Quando as pessoas começam a falar de embrião e útero, eu começo a me contorcer. Não é legal. E aí a pessoa fala, aí você come o embrião. Você ai, come não. O ovário. Se eu não me engano, o abacaxi também tem uma treta meio bizarra, né? De que são vários tem. Frutos, né? É, cada né, partezinha ali onde fica né, aqueles espinhozinhos, e se você descasca o abacaxi, ele não tem os buraquinhos? Aquele buraquinho é onde formaria a semente, né? E ele, se você for ver, ele é todo encaixadinho, né? Então é como se fossem vários frutículos, né, ali, que estão encaixados. Mas o abacaxi, você tá comendo uma flor, na verdade, né? O abacaxi, na verdade, são várias flores, né? O fruto é a casca também. Não, o fruto tá, é uma estrutura, um tecido que tá ali dentro, no meio, entendeu? O fruto é um negócio bizarro. É uma coisa bem fininha que separa esses glóbulos entre eles, né? É o que tá no meio de cada um desses glóbulos. Caralho. Ali, naquele buraquinho, em volta daquele buraquinho que fica no abacaxi, porque ali é onde seria a semente que não se forma, né? Aí aquele tecido em volta do buraquinho é o fruto. Nessa parte aqui explicamos por que a gente chama tudo de fruta, né? Porque senão todo mundo tinha que ser biólogo nessa porra. Porque... pra conseguir diferenciar tudo. É, né, cara? A da maçã e da pera é um negócio legal assim. A gente come aquela parte branca, é o pedúnculo, né? Que é a parte que tá sustentando a flor, que incha. O fruto, aquele meio, aquela parte dura do meio que fica em volta da semente, que você come e rói até chegar nele e joga fora, aquilo é o fruto. Então, você joga fora o fruto da maçã e da pera e come o que tá em volta. Caralho, velho. Mas, gente, fica tranquilo, porque, ó, pêssego é fruto, ameixa é fruto, tem uns que são, banana é fruto, alguns são. Tem dois ou três aí que são. Tem dois ou três. Só casca, tá comendo casca aí. Vamos falar aqui de alguns lugares específicos do mundo, né? A gente teve a agricultura se estabelecendo em muitos lugares ao mesmo tempo, aquele tipo de coisa que ninguém consegue entender, né, do ser humano. O cara tem a mesma ideia e vários conceitos iguais em lugares completamente diferentes, né? Tipo, regular isolado lá na Nova Zelândia lá e começou a fazer a mesma coisa que o outro começou a fazer na América, tá ligado? Dá pra entender, né? E aí a gente teve aqui algumas diferenças, né? Vamos falar um pouquinho da China, porque a China é muito louca nesse bagulho, né, cara? Sim. Os chineses, eles eram os ninjas da agricultura, né? Na China você tem uma coisa muito maluca, né? Que é o solo fértil lá, ele não é tão abundante, né? Quanto em outras regiões. E lá tem uma coisa muito legal que eu tava vendo aqui, eu me espantei, que é aquele negócio dos desníveis do solo, né? Lá não tem muito tipo campo assim, né? Esse campo gigante que a gente vê aí na televisão, aqui no Brasil e tal. Lá tem muito morrinho, né, cara? E morrão. Morro grande também. A maior parte dos campos na China é a parte que é deserto, né? Sim, cara. E aí você vê, às vezes, em algum filmezinho, algum anime, alguma coisa assim, ou algum filme de guerra aí que passa antigão, você vê aquele morro, né? Aquele cume, e ele tá todo cortadinho do lado, parece que tem um caminhozinho do lado, né? Aquele caminhozinho, cara, são as plantações, mano. O nego plantava desse jeito, fazendo um círculo em volta da parada, porque não tinha outra maneira de você plantar, já que o negócio é um morro, né, cara? Não tinha aquele negócio plano, né? E eles plantavam no cume, e aí quando chovia, né, a água no cume escorre. Nossa! E a lama assim, no cume desce. Mas assim, o solo da China é tão ruim pra plantação e tal? É que assim, o solo, você tem, em qualquer área que você pegar, em uma cidade você tem solos bons, solos ruins, ele é bem misturado, né? O que acontece é que assim, a gente pegar o tamanho da China como um todo, ela vai ter essa questão de baixa fertilidade e problemas de clima. Então, e lá sempre foi grande, né? Pra falar a verdade. Sim, sim. E assim, vai ser muito em função de você ter muito deserto, ali onde você não tem nem água, e os desertos você já tem problemas de salinização do solo, enfim, né? Mas você tem essa questão sim. É aí que entra também um conceito que é legal a gente colocar, que são as áreas aráveis, né? Quando a gente fala solo, o nego deve estar imaginando, caralho, a China é gigante, tem solo pra caralho. Tipo, nem todo solo é arável, tá ligado? Nem todo solo você pode plantar lá. Você vai plantar lá, vai ficar aquela porra lá, e vai morrer e não vai acontecer nada, né? Não. A China tem pouca área, assim, por conta disso que o Alheiro falou, a gente tá falando aqui. Porque não é todo lugar que é fértil, né, ó. Tem um número aqui muito legal, ó, que a China, ela tem áreas aráveis 25% menores do que nos Estados Unidos. E olha o tamanho dos Estados Unidos. No entanto, hoje, ela produz 40% a mais do que os Estados Unidos, do país inteiro dos Estados Unidos, cara. Então, é uma produção louca, né, cara? Porque eles são chineses, afinal de contas, né? Sim, claro. Eles não dormem, né? Eles não dormem e não recebem salário, então eles podem trabalhar 24 horas. Exato, exatamente, né? Mas a gente tem até hoje, é uma ferramenta que a gente utiliza para, em uma área, você descobrir o que pode ser feito naquela área. Aí leva em consideração a fertilidade, questão de declive, profundidade do solo, que às vezes você tem um solo que com 10 centímetros já é rocha embaixo, entendeu? E tudo isso vai interferir em que plantas podem ser cultivadas ali, e muito mais também na questão de se você faz uma agricultura plantando, por exemplo, alguma planta que vai ser usada para verdura, legumes, enfim. Em um certo tipo de área, ali você pode ter erosão muito fácil, entendeu? Então você não pode plantar esse tipo de coisa que é mais intensivo. E aí você começa, por exemplo, as áreas que você pode plantar qualquer coisa, aí depois tem as áreas que você não pode plantar essas culturas que a gente consome. Então, ou seja, elas são as primeiras que você corta numa condição que não é ideal. Aí depois você não pode nem ter pastagem, depois você não pode ter nem floresta. Entendeu? Porque aí quando você não pode ter nem floresta, você tem que deixar do jeito que tá. Você não pode usar aquela área pra plantar, pra ter nenhuma atividade agrícola ali. É, conforme foi avançando, o pessoal foi percebendo que não é todo lugar que eles vão poder sair plantando e tá tudo bem, né? Tem lugar que eles têm que se adaptar. Tem lugar que é praticamente infértil, eles têm que fazer algum tipo de gambiarra pra gerar alguma coisa. Porque não é só questão de procurar terra pra produzir que faz as pessoas migrarem, né? Conforme o passar dos anos, dos séculos, outros motivos foram fazer as pessoas migrarem. Por exemplo, religião. Você pega o Estado de Israel, por exemplo. A galera quer ficar em Jerusalém, naquela região, de qualquer jeito, por causa da religião. Só que o terreno é uma merda. Não nasce nada naquele lugar. Só que aí que tá... Uma das agriculturas mais avançadas do mundo é na região de Israel, e a região de Israel ela produz qualquer coisa. É incrível assim, porque... Exatamente, não, eles mas não... Mas produzem o pelo solo em si, ou porque eles... O tecnologia. Não, aquilo que eu falei. Eles se viraram pra tentar produzir alguma coisa daquilo, porque quando o solo em si é uma droga. É, muito pela questão de ser deserto, né? eles, tanto que os sistemas de irrigação, quem trabalha com irrigação, é quase tudo de lá. Sistemas vêm de lá, os equipamentos são criados lá, né? As coisas mais modernas possíveis surgem lá em Israel relacionadas à irrigação, porque eles não têm água realmente, mas eles conseguem plantar no deserto, irrigando assim de uma forma absurda, assim. Genial. O trabalho que eles fazem lá é genial. Sim. Até porque quando a gente fala de agricultura, a gente pensa logo em fruta, planta, né? E a agricultura traz também fibra, né, cara? Matéria-prima. Exato. De vários tipos, né? Ferramenta, caralho. Então, o nego não planta só pra comer, né, mano? Tem que plantar pra fazer uma série de outras coisas, né? Querendo ou não, a roupa que a gente usa não vem do nada, né? O cara não estala o dedo, ela aparece. Exato. Uma das principais culturas, e assim, quando eu falar cultura, muitas vezes vai ser a planta e não a cultura egípcia, cultura, blá blá blá. Uma das principais culturas do Brasil é o algodão, dos Estados Unidos também, entendeu? Não é alimento, né? Sim. Mas que é extremamente necessário, né, cara? A gente às vezes esquece. O ser humano hoje em dia, tudo é muito pronto, né? O cara compra a camisa e já era, tá ali a camisa, né, mano? Antigamente, pro cara fazer uma roupa, era um trampo do caralho, né, mano? Exatamente. E aí envolve ainda muitos processos, né? Sim. Envolve pra caramba. E até a questão de plantação de eucalipto, de pinos, o que for, pra produção de madeira, né? Pra diversos fins, né? Combustível também, né? Exato, bem lembrado. Que hora que agora? 11h22 da manhã. Você é a caipira. A China teve várias outras paradas que a gente vai falar quando a gente começar a falar da Revolução Verde, né? Uhum. A gente começar a falar dessas paradas, a gente vai voltar na China, porque aí vocês vão ver como os caras eram ninja. Mas vamos falar de uma parada legal aqui. Acho que dá pra falar de duas coisas ao mesmo tempo, né? Que é a África e a América. É. Apesar de serem duas coisas muito diferentes, né? Elas tinham uma cultura, falando do povo e não da planta, muito semelhante, né? Que era muito aquele negócio tribal. Uhum. E aqui na América a gente tinha o índio, cara. Ele tinha um supermercado do tamanho do Brasil. Exato. Ele ia pro lugar, pegava aquela coisa toda, tinha bicho pra caramba, querendo ou não, né? É muito mais fácil você caçar aqui na Amazônia do que você caçar no deserto do Saara. Sim. Então, tem essa semelhança. Mas lá na África não tinha tanta facilidade, assim, né? Como que foi essa mudança, Arieira, da tribo de parar de caçar lá na África, que seria bem mais árido, né? Pra começar a plantar, cara? Porque eu dei uma pesquisada e eu não achei exatamente esse ponto. Bom, a África a gente tem que meio que dividir também. A África que tá pra baixo do Saara e a querendo dividir a África, velho. A história se repete. A gente tem que dividir em duas partes, uma pra mim e a outra pra eles. Mas é assim, a África, o que tá abaixo do Saara, onde é o Congo, Madagascar, né? Essa região, ela era muito parecida com a gente, e lá eles tinham, né, essa grande quantidade de plantas, de frutos, enfim. E quando a gente pega a área do Saara, a área de savanas e tal, e aí a gente vai ter as civilizações que vão precisar mais plantar e desenvolver tecnologias mais. Por isso que a gente pega as tribos que são dessa região, por exemplo, da Nigéria e tal, elas não tiveram esse desenvolvimento tecnológico, digamos assim, tão avançado quanto o Egito que fica na África ou quanto outras tribos, outras civilizações que estavam ali em torno do deserto. É muito em função da necessidade realmente também. Então, essas tribos mais do sul ali, elas tinham uma estrutura muito parecida com a daqui da América. Assim como aqui na América, a gente teve civilizações nos Andes, por exemplo, que você não tinha tanta disponibilidade assim de alimento, e surgiram os incas, entendeu? Então, esse desenvolvimento tecnológico de sistemas de irrigação, de sistemas de plantio, de matemática para você saber quando plantar, quando colher, isso vai muito em função de você não ter a sua disponibilidade de alimento fácil ali, né? É, cara, porque isso que eu acho bizarro, né? Você compara, tipo, aqui na América do Sul, os índios não tinham motivo para plantar, porque eles não iam morrer de fome se eles não plantassem, né? Na África você vê uma necessidade, né, cara? Então aqui eu fico pensando, caralho, por que que os caras começaram a plantar e se matar se eles já tinham tudo ali? Mas aí vem toda aquela coisa da colonização depois e tal, né? Acho que o índio mesmo em agricultura, ele não chegou a ser tão expert assim, né? Então, é porque o que o índio plantava aqui, por exemplo, do Brasil pelo menos, né, eram algumas coisas que nós usamos hoje, como mandioca, por exemplo, eles tinham, né? Eles consumiam muito, então eles plantavam mandioca, amendoim, exatamente. Não, mas na verdade é o seguinte, os colonos, eles aprenderam bastante com algumas coisas que os índios faziam. Houve uma espécie de intercâmbio entre as duas raças que até aprimorou as técnicas que vieram mais pra frente. Mas mesmo na agricultura teve isso? Especialmente na agricultura. Eu acho que é mais no conhecimento do máximo. Sim, porque embora os índios fizessem alguma coisa primitiva, ali tinha alguma coisa inovadora, alguma coisa que deu pra usar como base pra criar algo mais pra frente. Eu acho que só mais com relação à diferença, né, das espécies que tem aqui, tinham aqui. Exato. Os tipos de fruto, que não eram completamente diferentes dos que tinham lá. Então a forma que você plantava eles, né, é diferente. Aqui no Brasil, era muito forte a cana-de-açúcar, né? Na verdade, não. A cana-de-açúcar não é da América. Ela é uma planta asiática. Então, a cana-de-açúcar veio porque os europeus trouxeram. Ah, eles trouxeram. Trouxeram. Isso o pau-brasil é daqui. Exato, o pau-brasil. A batata é da América, né? É da região andina ali. O tomate é daqui. Café milho. É daqui? Não, café é da Etiópia. Cacau também é da África, né? Se não me engano. O cacau também, Sim. Aí, isso que eu brinquei. A Carmen Miranda usava no turbante, não tinha nada do Brasil, só tinha o abacaxi, porque ela usa uva, maçã, laranja. E, gente, banana não é do Brasil. A banana é asiática, a laranja é asiática. Sim. Tudo isso é de fora. Bizarro isso, né, cara? Tem até um negócio com o nome da banana, né? Que a parada, ela começou a ser vendida e o nego botava sempre o mesmo nome. Sempre o mesmo nome, banana. E acho que a banana é uma das poucas coisas aí, uma das poucas palavras do mundo que é igual em várias partes, no né? No mundo inteiro, todo lugar banana é banana. Bizarro. Mas isso, a gente pensar, por exemplo, os animais que a gente produz, né? Aves, porco, boi, cavalo, tudo isso. A única coisa que existia aqui no continente americano era o pato. É o único animal doméstico para consumo que existia. O resto tudo é de fora. Caralho, e foda. Não tinha mais nenhum animal. Não existia boi, não existia porco, nada parecido, entendeu? Então a gente fala, mas não tem o porco do mato? O porco do mato é algum porco que os europeus trouxeram, em algum momento escapou e se adaptou à condição da floresta. Ficou meio selvagem. Exato. Mas ele o bicho do mato. Exato. Mas exato. O porco, ele vem do quê? Ele vem do javali, ancestrais do javali, né? Porque nem o javali não é mais o javali que era. É verdade. Aí o porco, eu acho, são dois tipos de javalis que tem na Europa, porque o porco vem da Europa, e aí eles se cruzaram, e aí surgiu o porco, aí você tem alguns tipos de porcos diferentes, né? O boi também tem dois tipos de bois, né? Tem um boi da Europa, que são as raças leiteiras, são geralmente desses bois, e tem os bois da região da Ásia, da Índia, que são os bois tipo Nelore, por exemplo, que são os de carne, geralmente. São sagrados. São exatamente. Exato, são sagrados. A galinha é da Ásia também, mas você tem galinha no mundo inteiro. Entendeu? E a galinha da Angola? A galinha da Angola não é de Angola. É olha de Angola. Aí. Caralho. Olha aí. É de Angola? A galinha da Angola, ela são as não mais é galinha, estilosas. Né? Elas não são galinhas. As galinhas da Angola não são galinhas. Não são galinhas. É verdade. Não, mentira. É que elas são uma outra espécie de ave, né? Chamada de galinha da Angola, mas é uma outra espécie que não tem a ver com a galinha que a gente conhece. Ah, não tem parentesco? Não. Assim, são da mesma família, né? Mas é tipo... Ela parece mais um peru no que a galinha. Exato, é. O peru, ele é próximo da galinha também. É assim, tipo, né? O tio avô, mais ou menos, né? As descendentes eram muito galinhas, aí foi espalhando a família pra todo mundo lado. Bateu mais na hora que elas começaram a usar batom e salto, aí... No fim das contas, é tudo dinossauro. É tudo dinossauro. É. Mas isso é igual o pato e o ganso, ou o pato e o cisne, entendeu? São animais próximos, mas não é a mesma coisa. E jogam em times diferentes. Puta que... Uma parada que eu acho interessante, né, com essa questão da agricultura e a influência que tem com a cultura mesmo das pessoas, é com relação à religião, porque até a gente já gravou lá no TPMcast, quando a gente falou dos deuses, né, sobre deuses, aquela deusa principal lá desde o Neolítico, que era a Vênus de Willendorf, ela está relacionada muito com essa questão da agricultura e com a questão da fertilidade e da prosperidade, né, das terras e tal. E isso, essa ligação, né, com os deuses e com das pessoas pedirem, né, prosperidade no plantio e na agricultura, surgiu junto com a agricultura em diversas partes do mundo, né? Não foi uma parada concentrada. Isso é uma parada muito legal, assim, se parar pra pensar. Aquela relação de prosperidade, da colheita e tal, é ao agradecimento aos deuses. Sim. A deuses primitivos, porque, por exemplo, os deuses da Suméria e tal, tinha cara de animal porque Eles acreditavam que o animal se sacrificava sempre pra te dar alimento. Sim. E tem a ver também com o que você pode ou não comer, que também influencia na cultura planta e na cultura sociedade também, né? Tem muito lugar que nego não come certo tipo de planta ou não come certo tipo de animal, que fala, pô, esse bicho é impróprio, ele é amaldiçoado, alguma coisa assim. Que aí muda, né, cara? Esse bicho lá se torna uma coisa whatever, ninguém come, mas pra outros povos aquele bicho é essencial, tipo porco em alguns lugares, né? Nego não até come, o bode. Né? O bode também. A vaca na Índia. Jeque, desculpa. A vaca na Índia, muito bem lembrado, sim. Tem aquela coisa do sangue, né? Em alguns lugares, nego, por religião, era, cara, abominável você tomar o sangue do animal. Mas em algumas regiões da África, era, além de ser uma coisa ritualística, era de extrema importância você beber o sangue, porque às vezes era a única coisa que você tinha pra beber durante meses. Exato. É muito louco. Se tornava um sinônimo de força beber o sangue. Sim, cara. Povos vikings, eles tinham um preconceito muito louco com as focas. Eles achavam que as focas eram animais amaldiçoados. Então, os vikings não comiam as focas. Só que os esquimós, eles comem foca pra caralho, tá ligado? Então, os vikings simplesmente não conseguiram viver em regiões que os esquimós viviam, porque eles iam morrer de fome, porque lá só tinha foca e eles não comiam as focas, então eles migravam para outras regiões, tá ligado? É. Influencia bastante esse negócio da religião, é bem maneiro. É verdade. E a gente tem até uma coisa do intercâmbio, né, do descobrimento da América, que é algo que não faz tanto tempo assim, né, se a gente pensar na história da humanidade, e como algumas coisas mudaram. Se a gente pensar hoje a Europa, a base da alimentação europeia é batata, né, e eles não conheciam a batata até chegar na América, porque a batata é uma planta da América. Entendeu? Então isso é muito louco, como em pouco tempo se tornou a base da alimentação. Exato, deles. Como a nossa base de alimentação, a grande maioria das pessoas, é o arroz, que é lá da Exato. Porra da China, que não tem nada a ver com Exato. A gente. E isso é engraçado, porque aqui no Brasil é arroz, mas você pegar Chile, Argentina, é muito trigo, que também não existia aqui, também veio de lá, cara, é muito louco. Bizarro isso, né, cara? O bagulho sai se espalhando por todo lugar e no final ninguém nem lembra mais que é nada daqui Exato. De lá. Você falou um bagulho areira que eu achei interessante. Você falou que lá do chapéu da nossa querida... Da Carmen Miranda, só tinha uma fruta daqui, que era o abacaxi. O abacaxi, ele é daqui do Brasil mesmo? Não tinha outro lugar? Ele é daqui da América, mas dessa região aqui. Pega uma parte do Paraguai, uma parte de Bolívia, assim, mas ele é bastante característico aqui do Brasil. O caju também é mais de uma parte do Nordeste, do Centro-Oeste do Brasil e tal. Mas o abacaxi é daqui, só tinha aqui. Cara, é tropical total. Não, mas... Total, é. Totalmente. Kierkegaard. 11h22 da manhã. Você é caipira. O caso da batata ali tem até uma história interessante, que é assim, eles levaram a batata quando chegaram aqui pra Europa, né, os espanhóis principalmente, e aí a batata se espalhou e tal. E aí, com o desenvolvimento, começaram a ter essas coisas de... Aí a gente vai ver mais pra frente, né, já na Idade Moderna, quando você tem os trabalhos do Mendel, né, os trabalhos do Linneu, esse tipo de coisa, começaram a fazer cruzamento e tentar melhorar essas plantas. Então resolveram falar, olha, vamos no centro de origem da batata pegar novos materiais de batata. E levaram pra Irlanda. Só que quando levaram a batata a primeira vez para a Europa, levaram a batata com algumas doenças, algumas coisas que naturalmente existiam, mas não levaram com uma doença que é a principal doença da batata, que é um fungo que causa, que é o que a gente chama de requeima. E quando levaram aí no século XVII, século XVIII, essa batata, eles levaram com um pouco de doença. O que aconteceu? A doença chegou lá num clima que era melhor para ela do que o clima original e ela não tinha nenhum inimigo natural que controlasse. Isso levou a praticamente exterminar toda a produção de batata da Irlanda, que foi quando nessa época, estima-se aí que um terço da população irlandesa ou morreu ou fugiu, porque Caraca. A fome foi total. Que e foi merda, nessa hein? E nessa época é que os irlandeses vieram para os Estados Unidos naquele filme do Gangue de Nova York. Você tem a chegada dos irlandeses e a gangue de irlandeses? Foi por causa dessa fome na Europa. A grande imigração, né? Exato. Por questão de desespero, cara, você é louco. Exato. E aí nessa época foi quando foram para os Estados Unidos os avós do Kennedy, da família Kennedy conhecida. Os avós foram por causa dessa questão da fome. Então, assim, foi por uma coisinha de, ó, vamos lá buscar aquela planta e trazer pra cá que não vai ter problema, é só plantar. Não, às vezes Sim. Você tá trazendo uma doença junto que vai ferrar com tudo, né? É, até um pouquinho antes disso, quando começou aquele período de grandes expedições, né, pra ir pros outros países e navios e tropas de navios, né, porque nego acha que o cara saía com navio, não, ele saía com 500 navios, né? Chegava no final dois, mas ele saía com a caralhada de navio. E aí nego levava um monte de coisa, né, cara? Não só levava planta, como levava o próprio germe, bactéria, qualquer coisa que lá no outro lugar era uma coisa quase que inédita, né? E mosquito, ferrava. Né? Mosquito aí que você tem. o Aedes aegypti que é espalhado no planeta inteiro, foi nessa, entendeu? Uhum. Até tem a braquiária, sabe? Aquela pastagem, que é a braquiária, ela é bem comum em tudo quanto é canto. Aquela planta, ela é da África e ninguém trouxe pro Brasil. Ela veio nos navios negreiros ali, por acaso, veio semente junto no meio, a hora que limpavam, varriam o navio, no porto, ela caiu, a semente germinou e hoje ela é uma praga no país inteiro, sim, sabe? Sim. Então, uma outra parada também que é muito louca, que são aquelas balsas de vegetação, né? A balsa de vegetação, ela também anda pra lá e pra cá, pra tudo que é lado. E aí, o que ela faz? Ela chega nos lugares ali de margem, né? Que também é fértil pra caramba, querendo ou não. E vai, exato, se depositando ali, né, cara? Traz animal, traz a porra toda, né, meu? Uhum, exatamente. Só a curiosidade da batata também é que tem umas histórias assim que na Europa a batata, ela, cara, ela difundiu total. E tem um rei da Prússia, o Frederico Guilherme, que ele ordenava a amputação do nariz de todos os camponeses que não quisessem plantar batata. Caralho! Nossa. Caralho! É muito bizarro, maldito, cara. Criador do McDonald's. Na França também, os caras, tipo, tinham plantações que eram guardadas por guardas mesmo, pra ninguém pegar a batata, tá ligado? Caralho, velho. A importância da batata me surpreendeu aqui nesse cast, porque eu não imaginei que era tão... Principalmente na Europa, né? É, tem. Caralho. Tem uma importância, sim, muito grande. É a base ali de boa parte do centro europeu ali, é batata mesmo. Sim, sim. É importante que, assim, até aqui, a gente falou, essas civilizações, que a gente teve esse desenvolvimento, a gente passou pela Idade Média, né? Mas até, assim, o final do século XIX ali, a gente não teve nenhuma grande alteração tecnológica. Assim, a agricultura que se fazia, ela ainda era baseada basicamente nos mesmos materiais, nos mesmos sistemas de irrigação, dependia muito do que a terra dá, né? Mas, né? E aí, quando a gente tem essa virada aí, né, no final do século XIX, aí, ou no século XIX como um todo, a gente começa a ter, por exemplo, alguns cientistas, os naturalistas, né, que não andavam pelado, porque esses eram os naturistas... Né? Não confunda os naturalistas. Que a gente tem, por exemplo, o Linneu, né, que é o marido da dona Nenê. Ah, eu ia falar essa, mas você é muito rápido. Oh, Deus. Esse estudou uma grande família de plantas. Ai, Deus do céu. Todas eram plantas nobres, inclusive o Dudu. Deus. Ok. É, muito bom. E o Linneu, que assim, ele começou com a coisa de dar nomes, né, pra tudo que existia que era vivo, né, na época, pra ele, planta e animal, né. Então, se a gente for ver as principais plantas, os principais animais que existem, você tem um nome científico e tem um L maiúsculo na frente, que é o nome do Linneu, que foi ele que deu o nome, né. Então, ele falou que a gente se chama Homo sapiens, foi ele, entendeu? Que a soja, caralho, se chama Plissimax, foi ele. Sério mesmo? Foi ele que deu essa determinação de Homo sapiens também? Da grande maioria. Uhum. Caralho, que animal. Sim. Que animal. Que massa, hein? Que vegetal, né? Nesse cast aqui. Que vegetal. Nossa. E aí, de Homo sapiens superior dos X-Men, foi ele também? Não. Esse nem foi a mulher sapiens. É. Ele era machista, né? Porque ele só fez o Homo sapiens. Foi. Mas o Linneu foi importante, né, nesse processo de conhecer e você saber o nome científico, que independente da língua, o nome científico é sempre o mesmo, né? Então você sabe que é a mesma planta, né? A gente teve nesse processo também de conhecimento o Mendel, que a gente estudou no segundo grau, o das ervilhas, que ficava ervilha rugosa, ervilha... ervilha. Isso! Também da crista do galo, da cor da mosca, né? Que ele começou os trabalhos de genética, de entender a questão de herança genética, né? Como que uma característica se passava, como que era a variabilidade dessa característica. E aí depois a gente tem também o Lamarck, que não deixa de ser importante, ele tinha alguns erros grandes na teoria dele, e o Darwin, na teoria da evolução, porque aí vai ser o passo para a gente entender como que... Né, o Darwin, ele entendendo a seleção natural, a gente entende como que foi a nossa seleção artificial. E a partir daqui, os cientistas, as pessoas começam a fazer uma seleção artificial consciente. Então, eu vou selecionar para que a minha planta seja dessa forma, né? O Linneu mesmo, ele conseguia, através do cruzamento dele, produzir só ervilha com flor branca, só ervilha com flor rosa, dependendo do cruzamento que ele fazia. Isso era proposital, né? Então, isso tem uma importância grande no que a gente tem hoje em dia. É, até acho maneiro eles falar isso aí, que, putz, pra galera, sempre tem aquela galera que defende que essa parada do Darwin estava completamente errada, né? né? Hoje a gente sabe que tinha alguns pontos que eram meio bizarros, mas de uma maneira geral, né? O cara tava no... Pô, dá um desconto, olha quando o cara montou. É, então, sim. Ele tava no... Ah, pode falar. Eu tenho um professor que ele fala que a maioria dos pensadores que são famosos e a gente conhece, eles não são importantes para a história da humanidade pelas respostas que eles, obtiveram, mas sim pelas perguntas que eles fizeram. Sim. Tá. Exatamente. Mas aí, tipo, só pra concluir o que eu tava falando, tinha muita gente que falava assim, putz, esse bagulho que o David tá sugerindo é uma loucura do caralho. Uhum. A natureza, por mais sábia que ela fosse, ela jamais conseguiria promover esse tipo de coisa. Só que a gente tá falando aqui do homem fazendo exatamente a mesma coisa. Uhum, tá ligado? E tanto certo. Então, porra, quem será que tem mais poder, o homem ou a natureza? A porra da natureza, né, cara? Então, se a gente consegue, imagina ela, né? Exato. Com muito mais tempo que a gente, né? Exato, né, cara? É. E assim, é bom também falar que, além do Darwin, tem o Wallace, né? Que dizem que o Darwin copiou a teoria do Wallace, mas não é bem assim. Eles publicaram meio juntos e tal, mas o Wallace é um outro pesquisador que chegou a mesma teoria do Darwin de outras formas na mesma época, né? Eles chegaram à mesma teoria também. E a gente tem também, nessa época, aí a virada, né, pro século XX, a gente começa a ter um conhecimento muito grande de física, de química, de radioatividade. É a época que tá todo mundo lá do livro de química, o Rutherford, Bohr, Marie Curie, Einstein. Rutherford, Bohr, eu só lembro do como é que é o nome do escritor lá do Suassuna cantando? Rutherford, Bohr. É verdade. Gente. Suassuna, genial, cantando isso. Mas nessa virada, então, você vai ter conhecimento de química e física muito grande. Esses conhecimentos é o que geram, por exemplo, ali na década de 10, década de 20, alguns avanços na questão de adubação, por exemplo, né? Que é quando a gente vai ter uma primeira explosão de conhecimento aplicado à agricultura. A gente vai ter, por exemplo, quando você descobre a forma de se produzir o nitrogênio sintético. Porque, né, o nitrogênio, assim, de forma geral, ele está, a grande maioria, na forma gasosa, né? E ele é fixado da atmosfera, né, de uma forma disponível para as plantas, através de bactérias que vão quebrar ali. Você tem dois átomos de nitrogênio que são ligados por três ligações. E essas ligações são muito fortes. Mas essas bactérias, com uma enzima, elas conseguem quebrar essa ligação e transforma o nitrogênio puro em nitrato, nitrito, amônio, o que for. E isso é absorvido pela planta e o nitrogênio é a base para a proteína, para tudo, né? Sim. Na Alemanha, na década de 10, na década de 20, eles descobrem como se fazer isso de forma sintética, que é a base para todos os adubos nitrogenados que nós temos hoje. Porque a limitação da produtividade, na época, era nitrogênio. Faltava nitrogênio, né? Você não tinha como aumentar o nitrogênio. Você já conhecia, por exemplo, fósforo, potássio, você tem reservas desses minerais que você pode aplicar, isso já era conhecido. Mas nitrogênio, não. Só que é claro que o primeiro uso dessa descoberta foi para a produção de explosivos e de armas durante a Primeira Guerra. Foi o primeiro uso dessa tecnologia. Mas é a base do que vai da produção de adubos para a gente, que até hoje a gente utiliza a mesma tecnologia. É, tanto que hoje, 2016, a gente tem um problema muito sério na China de poluição do solo, né? Uhum. Porque o excesso de nitrogênio, como eles plantam pra caralho, aquela coisa que a gente falou, eles estão socando nitrogênio pra todo lado. Então hoje você tem um excesso dessa porra, né? E a galera que estuda esse tipo de coisa não sabe o que vai acontecer ainda, porque é uma coisa nova, né, no mundo. Aqui, no que a gente conhece, a gente nunca teve um lugar onde tivesse tanto nitrogênio no solo quanto tá tendo lá na China, né? Exato. Então a gente não sabe o que vai acontecer, né? E isso acontece se você tem excesso de um nutriente no solo, a hora que chove, esse nutriente vai pro rio, por exemplo. E aí quando a gente ouve falar de eutrofização de lago, de rio, de represa de produção de hidrelétrica, é tudo porque você está tendo aumento muito grande de algas, de organismos, porque eles têm muita matéria orgânica, né, muito nutriente para eles se alimentar. E isso vai muito também em função do uso excessivo e errado de adubos, né? E um outro problema que a gente tem é quando você tem excesso de potássio, porque o potássio, ele é um sal, né? Então, se você tem uma adubação potássica muito forte, você saliniza o seu solo e ele se torna um solo onde nada nasce, entendeu? Ele se torna um deserto por excesso de potássio ali. Nossa. E o detalhe é que você jogou na área, você tem aquele nutriente espalhado. Não tem como tirar, entendeu? Não tem como você lavar o solo. Não tem nada que você trate para retirar o excesso. Tá ali, vai ter ali até que a natureza dê conta de resolver o problema. Sim, porque é aquele negócio do nitrogênio reativo, né? Que, tipo, tem os não reativos e os reativos, né? Uhum. E o reativo é o que fode geral. E, tipo, é isso que a gente falou. E quando vai pra água, fode na água. Quando fica no solo, fode o solo. Então, não tem pra onde escapar, né? Essa parada. Exato. Se for pro ar também, não sei nem se tem como, mas vai foder o ar também. Porque o excesso de nitrogênio no ar também arregaça. Não sei o que os caras vão fazer, né? É, então, é um problema grave de adubação, assim. E a gente tem um problema hoje, agora vamos vir pra realidade já, mostrar o problema, mas é assim. Aí, uhum. Como eu falei, tem plantas que elas têm associação com a bactéria que tira o nitrogênio do ar, que são as leguminosas, a soja, o feijão, a ervilha, todas essas plantas, elas têm essa capacidade. Então, essa planta, ela consegue, junto, numa associação com a bactéria, extrair o nitrogênio do ar e fixar de uma forma que seja disponível para ela. Então, você não precisa adubar com nitrogênio essas culturas, entendeu? Até porque existe um melhoramento dessas bactérias para que você tenha bactérias que sejam mais eficientes. Só que o que a gente vê é uma adubação feita para a cultura, mesmo cultura que tem, entendeu? A planta consegue suprir a necessidade dela e você está jogando o nitrogênio ali, aquele nutriente, mesmo assim. Então, é um desbalanço, entendeu? Existe uma discussão muito grande em cima disso, né? Sim. Aí agora vai ter que controlar, né? Porque querer erradicar de uma vez também não vai dar, porque querendo ou não, a gente depende muito disso, né? Sim, sim. Não, a gente criou aquele papo do Steve Jobs, né? Você cria uma dependência pra galera não se livrar da parada. A gente criou uma dependência, não tem como a gente se livrar desse bagulho de nitrogênio na agricultura de uma hora pra outra, né? É, assim, aquela coisa, por exemplo, a planta que não tem essa associação, ela precisa de adubo nitrogenado mesmo, sabe? Se for... Arroz, trigo, cana, café, sabe? Tudo isso vai precisar de adubação de nitrogênio. Ou seja, só as coisas mais plantadas no mundo. Só, exato. Tudo isso vai precisar. Agora, se for soja, feijão, ela tem uma capacidade de suprir, ou pelo menos você não precisa aplicar tanto quanto tem sido aplicado em algumas condições, entendeu? Mas é lógico que isso é um mercado muito vantajoso, gera muito dinheiro, né? Então, existe uma pressão. Mas aí vamos chamar de petralha, né? De comunista aqui. Então vamos deixar todo mundo morrendo, que é melhor. É melhor. Kierkegaard. 11h22 da manhã. Você é a caipira. Aqui já dá pra gente passar por uma coisa muito maneira, que eu não conhecia e me surpreendi também com a pesquisa. Esse podcast aqui vocês estão ouvindo, estão aprendendo. Eu acho que a gente aqui que tá gravando também, fora o Areira e o Audi que já aprenderam tudo, a gente tá aprendendo pra caralho, né? Que foi a parada da Revolução Verde, cara. Que foi uma revolução na tropa dos lanternas. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu pensei que a galera... Mas também, claro, trouxe muitos problemas. Ela começou depois da Segunda Guerra Mundial, não foi, Areira? Foi. A gente tem, basicamente, quando você fala Revolução Verde, a gente tá falando dessa, mas a gente disse que existem duas. Uma aí na década de 40, né, logo depois da Segunda Guerra, e uma outra da década de 80. Mas a gente tá falando... 40 e 70 trouxe mecanização. Isso. A galera tava... visando o lucro de qualquer jeito, né? Que meio que naquela época do auge do capitalismo, né? Pela verdade. É. Né? Ela começa assim, essa Revolução Verde, ela começa, então, não teve guerra, não teve luta, né? Não teve golpe, mas ela é chamada de Revolução Verde porque é um grande aumento da produção das culturas, entendeu? Você tem um grande aumento de produtividade no geral. Uma explosão. Ela vem depois da Segunda Guerra porque ela começa com a utilização da tecnologia desenvolvida na Segunda Guerra. Então, a tecnologia que foi, né, a gente sabe que evoluiu muito o conhecimento técnico e científico durante a Segunda Guerra, de formas erradas, muitas vezes, mas isso aconteceu. Então, a gente tem o desenvolvimento da medicina, desenvolvimento da engenharia, desenvolvimento de várias áreas e também da agricultura no sentido de que, olha, você tem essa tecnologia dos tanques de guerra. Então, eles começaram a adaptar isso para máquinas que fossem utilizadas para plantio ou para colheita, que são os tratores que a gente vê. Tudo isso surgiu nessa época da Revolução Verde, né? Isso não existia. Então, você imagina, quando você tinha o trabalho ali ainda com um arado, né? Um boi puxando um arado, agora você tem um trator que faz isso. Então, o boi, você tem um arado ali com uma, duas linhas de cada vez, você tem um trator que ele faz quatro linhas, numa velocidade muito maior, entendeu? Só explicar pra galera o que é o arado, que Areira, ele sai falando, o arado é aquela paradinha que fica presa no boi, que tem tipo de uma foice enfiada no solo, que o boizinho vai puxando e você vai atrás só direcionando, e ele vai fazendo aqueles sulcos no solo, né? Até tava falando pro áudio aqui antes da gravação que os chineses, olha aí os ninjas voltando, o arado era muito comum no mundo todo, em vários lugares, inclusive na Europa, principalmente na Europa. Sim, só que era o arado de madeira, né? Uhum. E além dele quebrar muito, porque às vezes pega uma pedra, alguma parada, aquela boi tem uma força do caralho, né, mano? Ele não vai parar por causa de uma pedra. Vai embora. Quebrava, arregaçava tudo. O chinês inventou aquela lâmina, né? que fica embaixo, de ferro, cara. Então, o arado chinês, ele podia trabalhar 24 horas por dia. Só revezava o boi e o cara que tá conduzindo. E aí, o cara abria sulcos duas, três, quatro vezes mais rápido, né? Porque além do negócio não quebrar nunca, você podia ficar com a produção 24 horas, né? Sim, exato. Mas, cara, o trator é um parente do tanque de guerra, porra. Sim, é. Explodiu minha mente agora. É. E aí a gente tem coisas, por exemplo, aquilo lá, aquela tecnologia pra produção de explosivos, eles aplicam pra produzir adubos, entendeu? E uma outra coisa é que, por exemplo, no começo, a gente tem que pensar com a cabeça da década de 40, né? Aqueles produtos que foram usados na Primeira Guerra e na Segunda como arma química, eles passam a ser usados como inseticidas e agrotóxicos para controle de doenças. Sim, tanto que quando você vê um avião, né, despejando aquele agrotóxico ali na plantação, aquela coisa toda, na guerra era o mesmo avião despejando gás mostarda na galera para matar todo mundo. Exato. Exatamente. Aí o gás entrou o auge da nossa querida Monsanto, que é o sonho de consumo da Arieira. Olha, eu não tenho problema nenhum com a Monsanto, pode me contratar. Vou deixar o telefone para contato aqui embaixo. Mas isso começa muito, até antes da Monsanto, porque isso tem muita tecnologia alemã produzida pela Bayer e pela BASF, né, que são empresas agroquímicos. Mas... teve até produção de fertilizantes também. Também, sim. Mas a Monsanto e outras empresas, outras companhias agrícolas, que depois acabam expandindo na segunda Revolução Verde, né, elas expandem para a área de genética, né? Que a gente vai, por exemplo, transgênico ou biotecnologia, enfim. Mas assim, os agrotóxicos, eles foram muito... A Bayer, ela produz qualquer coisa, de medicamento, produto veterinário, produto agrícola, até cimento, tudo. É até um time de futebol, né? É bizarro. Também. É porque a Bayer é muito negócio de laboratório, né? Então, tudo que entrar no laboratório dos caras, eles estão estudando. Sim, sim. E assim, o problema que a gente tinha é que usavam aqueles agroquímicos, aqueles agrotóxicos, né? Que é o termo correto. Isso até é legal que a gente vê, às vezes, o pessoal da agricultura chamando de defensivo químico, de produto fitossanitário. Mas o termo é agrotóxico, gente. É agrotóxico. O nome pode ser feio, mas é esse, entendeu? Vamos porque abrange tudo também, né? Sim. Porque tem várias categorias e tal. Exato, tem a classificação, né? É, porque quando a gente fala, pô, tá, o cara olha aquela imagem lá do avião jogando aquela nuvem de remédio lá, pô, aquilo ali tem daquelas que mata bicho, tem daquelas que mata planta, pequenos, né? Tem daquelas que é só pra matar planta. Tem daquelas que dá câncer. Principalmente as que dão câncer, né? Lá vem o câncer! Mas a gente tinha, por exemplo, nessa época, o impacto era, olha, você tem essa área de plantação aqui, que tem esse monte de lagarta, um monte de insetos que estão atacando, ou você tem fungos afetando, e quando você tem esse agroquímico, ele, né, esse agrotóxico, vamos lá, ele mata tudo, ele exterminava tudo, e olha que bom, você tem um aumento da produção, com certeza, entendeu? Então, funcionava, então... É isso. Depois, a gente descobriu que a gente usava, por exemplo, DDT, BHC, organoclorado, que são alguns produtos que hoje eles estão proibidos, já estão proibidos há algumas décadas, porque eles são extremamente tóxicos, extremamente cancerígenos, e eles têm problema de deposição no ambiente, então, né, aquela coisa de deposição na cadeia alimentar. E pode ser que o inseto ali não vai ter muito problema, mas uma águia lá no final vai ter, porque o inseto foi comido por um sapo, que foi comido por uma cobra, que foi comido por uma águia, e vai, né, sempre acumulando, e aí no final um organismo maior vai ter problema, ou um peixe, alguma coisa assim, né? Mas nesse momento foi algo recebido como super positivo, né? Isso, sim, nossa, até olha. Até porque a gente tá falando, a gente tem que colocar uma coisa aqui em pauta que é muito importante, que é o quê? Nego não tá evoluindo isso aí só pra fazer plantação bonita, pra tirar foto. Isso aí é pra alimentar o quê? Pra alimentar a população. Produção em massa, né? É produção em massa. Então o que acontece? A população cresceu muito. Eu tenho um número aqui pra vocês perceberem como cresceu, ó. 42. De mil... Hã? A vida, o universo, tudo mais. Ó, de 1850 até 1900, a população mundial cresceu de 1 bilhão e 200 mil para 1 bilhão e 600 mil. Ou seja, 400 mil, quase nada em 50 anos. De 1900 a 1950, foi de 1 bilhão e 600 mil para 2 bilhões e 520 milhões. Caramba. 520 mil, aliás, desculpa. Então, é gente pra caralho, tá ligado? tem o que fazer. Exato. A parada começou a crescer muito. Então, é, nego tinha que fazer isso aí. Só que aí vem aquele negócio, né? Você faz mais comida pra alimentar essa galera toda, só que aí você tá produzindo mais gente, porque você tem mais galera, né, produzindo. Sim. Então, vira uma espiral louca ali, né, cara? Então, o nego produzia cada vez mais pra cada vez mais população, só que a população crescia cada vez mais e demandava o quê? Uma produção maior. Exatamente. Então, se não tudo fosse a Revolução Verde, o nego ia morrer à torta e direita de fome, né? Não, tudo bem que, claro, não extinguiu a fome. A fome tem outros problemas além da alimentação em si, né? Problemas políticos e tal. Sim. E, Branco, até uma coisa, a gente produz alimento suficiente para alimentar a população inteira. Exatamente. O problema é que o alimento não chega. Exato. A gente tem uns dados da Embrapa. Por questões políticas, como eu te falei. E também por problema de infraestrutura e de desperdício. Logística existe, também, Areira? Logística. Talvez. Tem um dado da Embrapa. Distribuição, né? Sim, tem um dado da Embrapa que alguns alimentos de olerícolas, né? De verdura, legume e tal, alguns você perde 60% do alimento antes de chegar no supermercado. Mais da metade do que sai do campo não chega no supermercado. Entendeu? Eu tenho visto recentemente uma campanha para combater o desperdício de alimento em restaurantes. Sim, aham. Uhum. Mas mais do que isso, eu acho que a gente perde mais antes de chegar a ser comprado, sabe? Né? Do transporte, né? É um absurdo. Mas isso, não só desses alimentos, mas grãos, quando você, aqui no Paraná, né, é muito forte a produção agrícola. Quando você anda em estrada em época de colheita, o asfalto tá forrado de grão de soja, milho, trigo, o que tiver sendo colhido na época, entendeu? É uma perda muito grande, assim, sabe? É absurdo. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, o alimento chega. Ele produz, mas ele não chega para consumo, né? Eu vi uma pesquisa que eles estavam tentando desenvolver, no caso da produção de laranja, um robô laranja, em formato de laranja, que ele iria dentro do saco de laranja para poder medir os impactos com vários sensores do que o alimento estava sofrendo, né? Que às vezes não tem a perda do alimento na estrada, não só isso, mas também do impacto, né? Sim. Dentro do transporte que acaba inutilizando o alimento. É. O alimento que chega, por exemplo, para a distribuição no supermercado ou, né, no Ceasa, esse tipo de coisa, uma boa parte chega já estragado, né? Que nem dá para ser aproveitado, né? Isso é acontece. É porque o problema que a gente está falando aqui de transporte, né? Que pode pensar, porra, é só então a gente organizar isso aí que dá para levar. Tem isso aí também, a dificuldade, né? Não é fácil assim, né? Não é como você transportar pedra. A porra da comida é difícil, né, cara? Estraga, queima, tem temperatura, uma parte de problema. Conservante e tal. Sim, excluindo toda a burocracia e o problema humano, né? Pensando mais nessa parte, assim, da conservação do alimento. É, mas tem um dado também, desde que o Febrinho falou, porque a gente tá falando, olha, produz alimental, mas essas tecnologias, algumas tiveram impactos negativos em outros pontos, mas elas foram importantes, porque assim, a gente estima que com a população que a gente tem hoje, os cálculos, né, da população que a gente tem hoje, se a gente utilizasse os mesmos métodos de produção agrícola que a gente tinha na década de 40, antes da Revolução Verde, a gente teria, com aquela produtividade, nós precisaríamos de mais uma América do Sul inteira e meia a mais de terra para produzir alimento para a população. Então, assim, a gente precisaria. Nossa. E a gente não teria como achar uma América do Sul e meia a mais, entendeu? Então... E mesmo com as críticas ambientalistas, o cara que é responsável, é considerado o pai da Revolução Verde, que é o Norman Borlaug, ele ganhou o Nobel da Paz em 1990. Exato. Que ele é muito atacado por ONGs, né? Coisa médica ambiental. Não sei se Greenpeace também deve pegar no pé, acredito. Sim, provável. Uhum. Mas ele foi Nobel da Paz pela questão de que... De combate à fome. Exato, porque se você não tem tanta fome quanto teria pela população, você diminui o impacto e a possibilidade de guerras, né? A partir do momento que você tem mais pessoas se alimentando, você tem mais comida chegando, você tem menos guerra, né? Então foi nesse sentido, né? E ele foi o que teve a ideia disso, de olha, já que desenvolvemos essas substâncias aqui que são tóxicas, vamos usar isso pra alguma coisa? Já que a gente tem esse conhecimento de máquina, vamos fazer, e aí vem o trator e tal. Tudo isso surge da ideia dele de usar o conhecimento da guerra pra aplicar na agricultura, né? Só que lógico, que eles tinham uma mente muito capitalista, uma coisa, né? Porque a gente falou, isso é pra produzir comida e pra ganhar dinheiro, né? As pessoas ganham muito dinheiro. Exato. Não foi por bondade, comida não. Será uma coisa que sempre dará dinheiro, porque as pessoas sempre sentirão fome, né? Exato, cara. Todo dia, mais de uma vez por dia. Que hora que agora? 11h22 da manhã. Você é caipira. A gente tem que falar de uma coisa muito importante antes de passar pra frente, que é aquela coisa do maquinário mesmo, especificamente, né? Vamos voltar lá nos nossos ninjas chineses da agricultura. Opa. O que aconteceu era o seguinte, vinha esse arado que o Arieira falou, né? Que a gente ia lá com o boizinho, fazendo aquele sulco na terra e tal. Como que você planta naquilo? Você chega com a mão um punhado de semente, joga ali naquela porra, joga a terra em cima e molha. Basicamente seria isso, né? O que que os chineses fizeram? Eles pegaram o próprio arado, que estava ali cortando, né, aquele sulco, eles fizeram uma cestinha na parte de trás, bem perto da barriga do cara que estava dirigindo a parada, e essa cestinha tinha um cano que ia até o chão, e eles enchiam essa cestinha de semente. A semente descia por esse cano, e ele plantava um por um, por um, um por um, um por um. Tem uma pesquisa muito legal falando que, dessa maneira, você tem um aproveitamento melhor da semente de até 50% mais efetivo, né? A planta 50% tipo, cresce melhor, ou cresce, porque às vezes fica muito superficial, né? Com o cano, ele enfiava o cano lá na terra, né, mano? Ia bem lá embaixo no sulco, assim. Então ele ia bem profundo e tal. Esse bagulho, na época, foi uma revolução desgraçada. Mas trazendo aqui pra Revolução Verde, e até pra já entrar na década de 80, hoje a gente tem maquinários aí que tem essa mesma parada, né? Tem o negócio do suco, tem a cestinha e tal, tem a parada de pingar um por um a semente, a profundidade determinada, só que tipo, o bagulho tem 50, assim, um do lado da outra. É verdade. É. Bizarro, né, cara? A produção filha da puta, né? É absurdo. Hoje em dia a gente tem uma máquina pra colher melão que entra até na aplicação de robótica. Ela é um robô, realmente, tá? É uma máquina, mas ela não tem ninguém que dirija aquele trator, ele é todo controlado por computação. E ele tem um braço mecânico com um infravermelho, que ele vai andando na plantação de melão, e ele só colhe o melão que tá numa coloração mínima lá pelo infravermelho. Então ele só vai coletando o melão maduro já no ponto que ele precisa. E ela tem sotaque, né? Que ela fala assim, meu nome é Optimus Prime! É, tem! É da roça! Da Ross. Olha o Prime. Cara, é muito maneiro. Tem uma máquina também de colher trigo, que ela é muito maluca, né? Que ela tem aquelas paletas na frente, que são girando assim. E a primeira vez que eu vi aquela parada, eu falei, maluco, essa porra ela vai limpar o negócio, né? Ela vai arrancar a planta inteira. Arranca nada, cara. Filha da puta, ela tira só. Quando ela vai embora, fica a plantação lá inteira, mano. Que porra é essa? Tem uma outra também, a Arieira provavelmente já viu, que ela, acho que é pra colher ameixa, se não me engano. Ela segura o tronco da árvore, dá umas tremidas, e a porra das frutinhas cai tudo, velho. E depois ela solta e a árvore fica lá. Que nego levava uma semana pra colher, ela tira duas tremidas. Pra colher café também, tem uma muito legal, que ela tem como se fosse um pente de cada lado, e ela vai passando no meio da árvore de café, né, chacoalhando, e aí o café vai caindo numa plataforma que ela tem embaixo, assim, é muito legal. Caralho, como se fosse um pente fino passando. Exato. Caralho, os caras são muito de jiraia, né, velho? É. Mas tem. Eu vou até deixar. Eu vou passar aí pra deixar o link aqui. Tem um vídeo de uma máquina de. Ela não. Pra cortar e descascar eucalipto. É absurdo, porque ela corta, ela tira a casca e ela já corta as toras no tamanho certinho, assim. E não tem ninguém pilotando aquilo, é só computador. É genial, assim, essa máquina. Caralho! É absurdo, cara. Ela cata a árvore. Assim, então é pra isso que servem os engenheiros agrônomos. Não, pior é que não, porque geralmente quem vai disso são os engenheiros mecatrônicos, engenheiros mecânicos, não são os agrônomos. O engenheiro agrônomo só serve pra construir prédio de legume. Mas isso é verdade. Geralmente o pessoal da agronomia não vai muito pra parte de desenvolvimento, né? São mais engenheiros mecânicos, engenheiros. Vai mais pra parte de fazer comida com câncer. Essa área sim. Já que o Branco comentou, vamos falar um pouquinho sobre os transgênicos aí, né? O que é essa pegada? É a manipulação de um gene específico dentro da parada? É assim, ó. A gente tem. Aquela coisa que a gente falou, a gente tinha a seleção lá, né, artificial, aí com os conhecimentos do Mendel, do Darwin, a gente começou a entender que se você cruza essa com essa, você melhora isso, você começa a mexer com algo que é o melhoramento convencional de plantas, digamos, que é você simplesmente cruza plantas de soja diferentes para conseguir uma característica. Cruzar a planta, gente, através de pólen, toda aquela coisa que... Exato. Sem putaria. Sem putaria. É uma putaria, de uma certa forma, mas... Você não pega um caule e enrola um no outro. Ele recebe o DNA de outro organismo. Ou o DNA do próprio organismo é alterado. Não, na verdade não, Branco. Ele recebe de outro, porque é assim. Mas é sempre de outro? Sempre de outro. Porque assim... É tipo Jurassic Park. Mas tipo, no milho, ele não fecunda ele próprio? Sim. Não, mas é assim, ó. O milho, se você cruza um milho... Por exemplo, digamos assim, você tem uma planta de milho que ela... produz pouco, mas ela é resistente a uma doença. E você tem uma outra planta de milho que ela é suscetível à doença, mas ela produz muito. A ideia é que você tenha uma planta de milho que tenha a característica de produtividade alta e de resistência à doença, tá certo? Então você cruza essas duas plantas até o momento que você vai obter alguma que tem geneticamente essas duas características. Então você está cruzando plantas do milho ali. Então você está pegando características que já tem, que é o melhoramento convencional. Ah, você, sim. Entendeu? Você pode ter a porque assim, você não consegue, se por exemplo, nenhum milho tiver a resistência à planta, você pode cruzar qualquer milho que não vai conseguir Sim. uma planta resistente, porque não existe aquela característica. Então, tipo, nesse caso, você tá falando, tipo assim, eu tenho aqui minha plantação de milho. Uhum. Aí você, arieira, tem a plantação de uvas. Uhum. Lá na sua plantação de uvas tem um tipo de bicho que não come. Por quê? Porque uhum. tem um gene específico que faz isso. Eu posso pegar o gene específico daquela e colocar na minha aqui? É, a ideia é essa. O transgênico... Caralho! Você traz um gene que você vai produzir um milho que, se o bicho for comer, ele vai sentir enjoo, por exemplo. Exato, exato. Que acontece, por exemplo, com um milho transgênico que é resistente a uma lagarta. Existe um vírus que infecta a lagarta. E esse vírus, ele produz uma substância que gera uns cristais no intestino da lagarta. O que, que o transgênico é? Eles pegam o gene do vírus... e inserem no milho. Agora, o milho passa a produzir aquela toxina e quando a lagarta se alimenta do milho, gera os cristais e ela morre. Então o milho passa a ser tóxico pra lagarta. Caralho. Cara, isso é um fatality, velho. Isso é muito bizarro. Só que aí, o pessoal, no caso desse milho, a gente não precisa ter medo porque esses cristais, eles são formados no estômago da lagarta, aliás, foi no intestino, no estômago, porque o estômago da lagarta é básico e eles precisam de um local com pH básico. O nosso estômago é ácido, então nunca vai formar nada no nosso estômago. Aham, Ariera, aham. É verdade, é verdade, isso é verdade. Porque assim, agora, o que o Branco falou, que dá pra modificar a própria planta, aí não é transgênico, porque o transgênico é isso, você teve um gene que foi transferido pra planta, então é um gene de alguma espécie que foi transferido para outra. O que dá para fazer é a modificação de biotecnologia no geral, que você pega uma cultura de tecidos da planta e usando algum produto químico ou radiação, você faz com que ocorra uma mutação. Em alguns casos, essa mutação, né, ela vai trazer alguma característica interessante que você quer. A questão pode falar. O mapeamento do genoma no final dos anos 90 contribuiu bastante para isso, Ariera? Uma pergunta. Contribui. Constrói. Constrói. Ok. Já quer construir coisas de legumes. É engraçado que nos anos 90, eu lembro que eu li algumas revistas de ciência, existia um bafafá sobre os transgênicos que estavam querendo aprovar para trazer para cá, que o pessoal ambientalista falava, não, vai, é câncer. Havia até algumas teorias conspiratórias que falavam que estão querendo controlar a população, vão infectar nossas comidas, fazer a gente engordar e ficar doente. Cyberpunk. O sistema vai nos controlar, enfim. Uma ordem mundial, é. É, exatamente, Illuminati, PT. É. PT, não. Caralho. Fora de São Paulo, São Paulo. Não, mas eu lembro, querem cortar as nossas raízes. Mas é claro, passou um tempo pra galera provar e realmente, assim, eles não trazem isso, nenhum mal. Claro, pode ocorrer algum risco, sim, mas sim. A fiscalização é muito rígida. Uhum. É muito séria. Eles caem muito em cima disso. O grande problema, o grande medo dos agricultores de hoje é que tem uma mania que os caras só querem produzir um determinado tipo de... alimento transgênico. E esse excesso de produção pode acontecer de aparecer alguma praga louca e acabar com tudo. Varrer, sabe? Tem alguns pontos aí que o Branco falou. Assim, pensando como o transgênico é produzido, a gente está inserindo um gene específico ou né, uma parte específica do DNA no DNA daquela planta e a gente sabe exatamente o que a gente está colocando ali e o que aquilo expressa na planta, né? Quando a gente, por exemplo, você bombardeia com radiação, você gera uma mutação que você está vendo. Opa, a minha planta agora, ela está produzindo um fruto mais vermelho, que é o que você queria. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que ela comece também a produzir alguma substância que você nem mediu, porque você, a radiação alterou o DNA dela em outros pontos também que você não controla. Sim. Então, o transgênico, ele é mais controlado. Só que, mesmo assim, existe a recombinação, entendeu? Então, aquele gene que você colocou, pode ser que ele vai expressar o que você quer, mas existe alguma outra recombinação que vai expressar outra característica. Só que isso tudo é testado antes da liberação do transgênico, né? Você tem, por exemplo, uma planta, que a gente chama de cultivar, que ela não é transgênica, e uma cultivar idêntica transgênica. A cultivar transgênica, ela tem que ter exatamente a mesma composição química e as mesmas características da cultivar não transgênica. E existe uma série de medidas de substâncias produzidas para saber se ela não passa a produzir algum composto que seja tóxico, algum composto que cause alergia, esse tipo de coisa. Isso é estudado. Então, assim, quando alguém quer registrar um produto transgênico, no Brasil, que a fiscalização é muito rigorosa, e isso a gente está à frente dos Estados Unidos, à frente de Argentina, tudo, a gente tem uma fiscalização, uma regulamentação muito rigorosa. Então, vai demorar uns 10 anos de testes até que se aprove a liberação daquele transgênico. Que hora que agora? 11h22 da manhã. Você é caipira. A gente não pode falar que transgênico, assim, que qualquer transgênico pode ser liberado sem problema. Cada transgênico tem que ser estudado caso a caso. Porque a gente já teve um transgênico de feijão que foi produzido uma vez, que ele tinha o gene da castanha do Pará para ele produzir mais proteína. Só que tem pessoas que são alérgicas à proteína da castanha do Pará. E quando a pessoa comia aquele feijão, ela tinha a mesma reação alérgica como se ela tivesse comido a castanha, entendeu? Sim. Existe a margem de erro, né, Ari? Sim, claro. Eu já te falei, tipo, se os caras produzirem de mais um determinado tipo, pode ocorrer algum tipo de mutação escrota e acabar com a produção, aí o que é pior, desequilibrar a natureza. É, até isso aí, nem a mutação, Branco, é o seguinte, a gente tem, por exemplo, no ambiente, digamos que você tenha, tá aquele monte de lagarta lá, você tem algumas que são resistentes àquela substância tóxica, e a grande maioria é suscetível. Então as lagartas vão comendo, né? As que são suscetíveis morrem, as que são resistentes sobram. Mas algumas resistentes vão cruzar com as suscetíveis, e você vai ter, na geração delas, filhas que são suscetíveis e filhas que são resistentes. Então você mantém a mesma quantidade de lagartas resistentes e suscetíveis. A partir do momento que você tem só planta que produz, naquele ambiente só vão sobrar as lagartas resistentes, que vão cruzar e só vão gerar filhos resistentes. Então, depois de um tempo, você vai ter uma explosão da praga que é resistente e você não tem como controlar, porque a medida de controle que você tem não é mais eficiente. Então, é por isso que uma das ideias é que você plante um transgênico, no caso desse transgênico, até uma indicação da própria empresa que produz as sementes. 30% das sementes, elas têm que ser de plantas que não produzem a toxina, porque você vai permitir que algumas lagartas que são suscetíveis à toxina se reproduzam com as resistentes e você não tem esse aumento de lagartas resistentes. Sim, porque, Areira, desculpa te interromper, porque isso pode causar também um desequilíbrio na fauna, né? Exato, a gente tem alguns tipos de lagartos, por exemplo, que se alimentam exclusivamente de determinado vegetal. E se você está plantando essa parada e está acabando com todas elas, tem algum passarinho que vai comer ela que vai morrer de fome, porque não vai mais existir essa lagarta. Não vai, exato. E aí tem algum outro bicho que come o passarinho que também vai morrer, porque o passarinho não vai existir mais porque não tem mais lagarto para ele comer. E aí você vai criando uma cadeia fodida, né? É, bagunça a cadeia inteira, é efeito dominó. É. E tem até uma outra característica que é assim. Soja transgênica no Brasil, a gente não tem muito perigo do que a gente chama de escape gênico, que é esse gene que está naquela sua planta, ele escapar para a natureza, para outras plantas. Porque a soja não é uma planta nativa daqui, é uma planta da China, olha aí, mais uma. Ela é originária da China. Olha aí. E a gente não tem nenhuma planta próxima que a soja possa trocar material genético. Né? O pólen da soja nunca vai fecundar alguma outra planta. Além disso, a soja tem uma característica que o pólen da flor fecunda, né, a parte feminina da mesma flor. Então, ele é fechadinho ali. Por outro lado, a gente tem o algodão, que é uma planta que o pólen de uma planta fecunda a outra. Então, você já tem esse fluxo gênico aí. Sim. E a gente tem espécies nativas de algodão. Não é a mesma espécie, mas são muito próximas e podem se cruzar. Então, o medo é que, por exemplo, o pólen de um algodão transgênico, ele fecunde um algodão nativo. E esse algodão transgênico, ele pode, por exemplo, ser resistente a uma doença, ser resistente a alguma coisa, que é uma característica que dá uma vantagem adaptativa para ele, mas num ambiente agrícola. Quando esse gene chega nesse algodão selvagem, aquele algodão selvagem, ele passa a ter uma vantagem adaptativa em relação às outras plantas. Então você vai começar a ter um aumento descontrolado daquela planta em florestas, por exemplo. Entendeu? Então aquela planta começa a dominar. Esse é um medo. Tanto que o algodão transgênico, no Brasil, a gente tem áreas onde você tem algodão nativo. Essas áreas não podem ser plantadas com algodão transgênico. São quatro áreas: Pantanal, Amazônia, e tem o sul da Bahia e mais uma região que você não pode plantar algodão transgênico de forma alguma, porque ali você tem a planta nativa, né? Caralho, vira meio que uma relação de predador e caça, né? Sim, exatamente. Tipo, não tem predador, entre aspas, nesse caso, né? É, alguma coisa assim. Virar uma loucura. Vai explodir. Caralho. É, exatamente, né? Caralho, que foda, mano. Isso pra galera que... É porque, tipo, a galera às vezes acha ruim, porque a gente fala de uma coisa muito indireta, né? Tipo, alimento, que é o que eu falei, né? Hoje a gente tem tudo muito pronto, né? Então o cara vai lá no restaurante, ele pede com a comida, vem tudo pronto, ele fala, foda-se, vou comer, não sabe nem o que que é, nem da onde veio. Aí depois ele vai no Facebook, ah, é transgênico não, não sei o que. Exato. Mas a gente tem algumas coisas mais diretas, né, que leva até um pouco mais pra área do áudio aí, dessa parada da biologia, que é os animais, né. A gente tem muita pesquisa aí, muita coisa que estão querendo jogar nos animais no transgênico, né. O frango é um deles, que o nego tá querendo, né, jogar essa coisa do transgênico para que ele não transmita mais o vírus da gripe aviária. Então, que é perfeito. Né, fica aí uma coisa muito positiva, né? Lógico que vai ter muita gente contra. Tem um outro que foi testado aqui no Brasil, isso é muito legal. Lá na Bahia, vocês chegaram a ver esse negócio do mosquito da dengue lá? Sim, aham. Uhum. Uhum. Isso é muito maneiro, né? Lá na Bahia, a gente teve meio que uma experiência, entre aspas, né? De que tem uma empresa chamada Oxitec, que ela fez alguns testes de campo na cidade de Juazeiro. O que que eles fizeram? Eles pegaram um mosquito, a Aedes aegypti, e usaram lá essa parada transgênica nele. Modificaram um dos genes dele lá. E liberaram ele na cidade, né? Ele não, né? Fizeram com vários, não foi só um. E aí o que acontece? Macho sempre, né? É sempre o macho. Sempre o macho. Que não pica. Então eles estão liberando um mosquito que não vai picar ninguém. Exato. Isso é muito maneiro. O que acontece? Eles jogaram na cidade toda. E aí, tipo, eles fizeram depois um levantamento e, cara, 90% da população total do Aedes aegypti na área morreu. Isso é muito maneiro, tá ligado? A gente tem uma espécie de controle, né? É aquele negócio que eu falei. Existe o perigo de você desbalancear tudo, né? Porque, querendo ou não, tem bicho que come essa porra desse mosquito, né? Uhum. Então você não pode tirar ele de uma vez só, porque você acaba ferrando toda uma cadeia, né? Mas é bom pra você ter um controle, né? Tipo... É porque, assim, o mosquito já tá desbalanceado, né? A gente já tem mosquito demais, então diminuindo é problema. Exatamente. Sim. Ele já tá muito acima, né? Ele, tipo, não é o perigo dele entrar em extinção. Por quê? Porque ele já tá muito acima do limite populacional dele. É tipo alguns bichos que a gente tem aí. Até citei lá no outro programa, não lembro qual, o caranguejo rei, né? Uhum. Que é um caranguejo do tamanho de uma pessoa, que não tem predador nenhum. Aquela porra tá aí pelas costas aí, crescendo cada vez mais. Lá no Japão tem um caranguejo chamado caranguejo samurai, que No Chile tem um também que eu esqueci o nome. Sim. O caranguejo samurai, se você pegar ele e virar, a casquinha dele, ela tem um desenho parecido. Tem uma espada. Não, mas é igual uma máscara samurai, cara. É muito bizarro. E aí os japoneses, por toda aquela coisa, né, de superstição e tal, não comiam esses bichos. Só que o único predador natural desses bichos seria o ser humano, porque ele não tem outro predador. Então o que acontece? Você tem uma superpopulação desse bicho, e esse bicho tá arregaçando tudo lá, porque ninguém come, nenhum bicho come, e as porras dos japoneses também não comem. Tá ligado? Aqui a gente tá tendo um problema assim com o mosquito, né? O mosquito, ele tá aí explodindo pra tudo que é lado, se reproduzindo cada vez mais e não tem controle, né? Uhum. Então a solução é a gente comer, ué. Comer mosquito. Já era. Fechou. Fechou a boca, tem mosca, em boca fechada não entra mosca. Olha, resolveu. Meu Deus. No caso não, tem que abrir, né? Abrir a boca. É, senão não come. É, exatamente. Boa. Mas no caso do transgênico, tem um outro exemplo muito legal, que é, desde a década de 70, a gente tem um transgênico, que é uma bactéria transgênica. Porque, assim, é uma bactéria transgênica e ela foi engenhada para produzir insulina humana, que é a insulina que as pessoas que têm diabetes usam. Então, essa insulina, ela é produzida por uma bactéria transgênica. Então, às vezes, vai ter algum diabético que vai lá xingar transgênico e tá usando a insulina e nem sabe. Né? Como sempre, né? A gente fez lá o programa lá do testes em animais, né? Aí veio a mina meter o pau no teste com maquiagem até no cu, né? Sim. E é legal porque, assim, então antes do transgênico não existia insulina? Existia. A gente usava a insulina bovina ou a insulina de porco, né? A insulina humana, a insulina no geral, ela é formada por 55 aminoácidos que vão formar essa proteína. A insulina de porco, ela tem 54 aminoácidos iguais ao humano, e a de boi tem 51. Então, com o tempo de uso, você vai surgir uma rejeição. Primeiro a insulina bovina, porque ela é mais diferente, mas mesmo a suína, que é muito próxima, com o tempo surge a rejeição e a pessoa, o corpo não aceita mais aquela insulina. Como a bactéria produz a insulina idêntica à humana, não existe rejeição a essa insulina que foi produzida através da transgenia. Então, a transgenia não é um vilão, assim. É uma tecnologia. Ela pode ser utilizada e dar certo, ela pode dar errado. Então a gente tem que ver cada caso, né? Esse transgênico é bom, esse transgênico é ruim, né? Tem que estudar cada caso. Sim, sim. Caralho, isso é muito louco, né? E esse papo todo foi só pro Arieira defender a transgenia na agricultura. Sim. Você viu? Já joguei até a insulina. Quem vai ser contra a insulina? Não tem como. Militância monstro, né? É porque tá fazendo as criancinhas, ajuda as crianças, apoia aí o transgênico. Ai, né? Exatamente. Mas comprar alface orgânico não adianta de nada. Se um dia eu pegar câncer, eu vou tirar a ressonância e tal, eu vou escrever Made by Arieira. Olha aí, ó. Só pra fechar, a gente tá terminando já. A Kel falou uma parada aí, tipo, não adianta comprar orgânico, não sei o quê. Eu lembro que esses dias o Arieira falou lá no grupo que, mano, se você compra orgânico, é pior do que você comprar o outro. E tal, não foi ele? Não foi bem assim. Não, por favor. Não foi isso que eu falei. Não, foi assim. O orgânico, e a ggente tem algumas questões que são, por como exemplo... Como é que é, Ariera? Coma McDonald's, é isso? Coma McDonald's, isso aí. O orgânico, ele é mais caro porque ele é mais caro de ser produzido, entendeu? E a gente tem algumas questões que são, por exemplo, a gente não tem como mudar a nossa agricultura inteira para agricultura orgânica. Isso não existe. A gente vai ter como ter produção orgânica até maior, mas a gente não tem, por exemplo, o orgânico não aceita esses adubos nitrogenados. Tem que ser esterco. A gente não tem esterco suficiente para adubar toda a área de plantação no mundo, entendeu? A gente não tem como fazer isso, né? E tem outras questões que a produtividade não vai chegar a ser a mesma, enfim, em grande escala. Mas a questão é que, por exemplo, vocês lembram que teve um surto na Europa de uma bactéria e que o problema era no pepino, depois era não sei em que planta, e teve um surto, algumas pessoas morreram na Alemanha, né, na Espanha. Arieira, só você lê Globo Rural, mano. Não, não, cara, isso... Lê o Globo Rural. Como que você lê? Vai criar assim com legenda. Ué, lê o site, ué. Tem o site do Globo Rural, ué. Mas, assim, teve esse surto da bactéria que era E. coli, e isso aconteceu porque eram plantas orgânicas. Eu não estou dizendo que orgânico tem mais doenças, mas é que como você não tinha... Você tinha naturalmente ali no esterco que era usado para produzir, você tinha essa bactéria. Como aquele alimento que chegou, ele não foi lavado direito, ele acabou com esse resíduo. Um cultivo que não é orgânico, você já tem o controle desse tipo de doença e isso não aconteceria. Não estou dizendo que o problema é porque era orgânico. É porque era orgânico e não lavaram, entendeu? Como as pessoas não fizeram a higienização, ocorreu esse surto, né? Mas o orgânico, assim, a questão dele é que a gente não consegue produzir o orgânico na mesma escala que a gente consegue produzir da forma convencional. Então é melhor comer e morrer de câncer do que comer pouco. A bactéria chama E. coli, é porque ela dá problema quando você planta E. coli depois. Não escolhe direito do alimento. Eu fui de vizinha para o juiz e eu fui despachando. Só não mandei no meu nome, mandei no nome do italiano. Vamos passar aqui para aquela parte então, Arieira, do já quase entrando na Revolução Verde, para você falar um pouquinho do Linneu e do Mendel aí, que eu não conhecia e acho legal o pessoal que está ouvindo ficar sabendo, né? Tá com o microfone mutado, quer ver? Tô. Caralho. Eu conheço 3 anos que eu conheço. Ué, 20 anos de curso? Você é a bandoleira. Puta que pariu.